Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicante. Está começando a sua dose quinzenal de capirotagem. E dessa vez a gente chamou os maiores Zé Droguinhas da praça para comentar sobre as substâncias que estão por dentro da lei, fora da lei, e que estão naquela era cinzenta que, enfim, é melhor o guarda não te pegar. Eu sou André Fernandes e estamos aqui com essa bancada maravilhosa, Juliana, Vinícius, Lívia e Keller. E hoje com uma convidada maravilinda, que já vou aproveitar, por favor, se apresente e também faça seu jabá já, aproveite e faça seu jabá. Ah, eu sou a Sheili Kalef. Tenho um podcast chamado Baseado em Fatos Surreais e sou bem me chama que eu vou. Então eu sou rato de ritual. Eu adoro um ritual. Me chama, eu vou lá experimentar tudo. Olha aí, eu vou te apresentar o Kleber. Você conhece o Kleber dessa mesa? Uh-uh. O Kleber, é que existe uma grande piada nesses meios, que é o seguinte, que é quando a pessoa te chama num rolê do Kleber. É aquela pessoa que te leva pra esforada. Eu tenho vários Klebers na minha vida, então. Então, vou te apresentar os Kleber, que aí você segue mais. Talvez eu seja um Kleber. Boa, essa é a revelação. Provavelmente, do jeito que você tá falando, você é a Kleberizada. Então, e tem aquela coisa, se a pessoa não acha quem é o Kleber da vida dela, talvez ela seja a Kleber da vida das outras pessoas. É, a gente chegou a essa conclusão porque eu achava que eu não era o Kleber, aí eu descobri que eu tenho características. É, tem características muito interessantes e tal. E quer falar um pouquinho do Baseado em Fatos Surreais? Bom, Baseado em Fatos Surreais, a gente conta a história das ouvintes como se tivessem acontecido conosco, né? Então recebemos histórias e contamos em primeira pessoa, sempre com uma pitadinha de surreal. Aquela história que você só conta depois de ter bebido um pouco, ou aquela que você fala assim, nossa, ninguém vai acreditar que eu vivi isso, é impossível que alguém tenha vivido algo parecido. A gente conta e alguém viveu algo parecido e comenta. É impressionante. Olha aí. É, em teoria, não parece que você participa de um podcast que tem nada a ver com esse, né? Por que será que você tá que foi chamada aqui hoje? Porque você tem muitas histórias. Porque você não tem noção do monstro que você tá criando, Andrei. Olha aí, rapaz. E é isso, a gente vai comentar bastante sobre uso de drogas e magia. Tem alguma coisa a ver? Eu acho que nós temos que começar dizendo assim, eu acho que a palavra drogas não é uma palavra boa, a gente pode falar de aditivos. Dorgas. Aditivos. Vamos chamar de dorgas, tem... vamos trocar o R de lugar. Aditivos porque... legalizados. É porque que tal? Drogas é uma coisa pejorativa. É que já vem uma imagem na cabeça da pessoa. Sim. Que não é do que a gente vai falar na real, né? Sou Caretas Droga Bar. Não lembra desse bagulho? Tinha uma promoção não. Assim? Sou Caretas Drogas promoção. Bar. Tinha uma... Coisa de... Bagulho de anos 80, não negócio não. De anos precursão 80 do Sul. Precursor do Leão da Proerd. Exatamente, não, cara. Conheço da Eliana. De, como é que é? Diga não. Tinha uma borboleta, assim... Ah! É, eram umas propagandas traumatizantes na TV. Passava sempre na hora do Pokémon. Era bizarro. Eu lembro, tinha uma borboleta gritando. Dá uma dó na borboleta. Borboleta é uma fadinha. É uma fadinha meio louca, assim. Um negócio eu vou fazer o papel de Odara, então, né? Eu chamo de Odara ou Nanaíra, que é expansores de consciência. Olha aí, rapaz. Tá vendo? Então, tem uma pessoa aqui com conhecimento. E vamos comentar bastante sobre aquilo que, por favor, se você é policial, o podcast acaba aqui pra você, tá bom? Ou se você for menor de idade, e a gente volta logo depois de recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando com a notícia mais aguardada de 2019. Na verdade, várias notícias mais aguardadas de 2019. Hoje o recadinho vai ser super especial pra você mesmo, que sente aquele arzinho nórdico percorrer o pezinho da orelha e você escuta aquela vozinha. O curso de runas está no ar. Pra você que não sabe, nossa queridíssima Juliana Ponzilacqua e nosso queridíssimo Cussa Samitri, que mais do que nunca você deve conhecer também pelo Bifrost, tá bom? É que é o nosso podcast que sai no nosso feed do Magicando também, que é aquele cursinho bem levezinho pra dar aquela introduçãozinha, aquele colocar aquele pezinho pra sentir a temperatura na água. Isso mesmo, os dois vão estar, inclusive, Cursa tá vindo de aviãozinho pra cá, da República Tcheca pra República da Tcheca, que é o Brasil, né? E os dois vão unir forças, tal qual os super gêmeos vikings, né? Ou seja, os dois com barbões e elmos com chifres, e vão estar aqui no Burajiro para ministrar o primeiro curso de runas Magicando e Bifrost. Isso mesmo, galera. Então, pra você que tava esperando essa oportunidade, não vou nem falar tanta coisa, não. Só vou explicar uma coisa. Link no post. E, ó, diferente do curso de 40 servidores, a gente fez uma coisinha mega especial dessa vez. O que que será? A gente tem não um, mas dois dias de curso. Dois finais de semana. Um final de semana. Um sábado e um domingo para você. Então, se você quer ter uma apresentação formal, você mais do que nunca quer conhecer cada aspecto das runas, você quer sentir a vibração, a energia, você quer falar e começar a dialogar com esse mundo nórdico, a gente tem um ingresso básico para você frequentar apenas no sábado. Isso mesmo. E aí você vai poder mergulhar ainda assim, né? Fica da cintura pra cima, indo um pouquinho pra cima, não é tão fundo, mas você consegue ter toda essa apresentação. Mas se você quer um intensivão, você vai pegar o ingresso Odin. E tal qual ele, de cabeça pra baixo, na Árvore Yggdrasil, você vai ter dois dias, o sábado e domingo, para, além dessa mesma aula, no sábado, você vai ter no domingo uma aula completíssima sobre leitura. E, ó, ingressos super limitados para você pegar esse ingresso de incompleto, porque o que que acontece? Como ele vai ser um curso bem intensivo, então os professores vão estar do seu ladinho, do ladinho de cada um, vocês vão jogar muita runa, e eles vão estar ali para falar, ó, tá, isso tá certo, isso não tá certo, você pode ir por esse lado, pode ir por esse. E, cara, de verdade, uma dedicação que vocês... Cara, vocês sabem como é que é a Ju, né? Vocês sabem como é a Ju e a Cursa, né? Então, vocês sabem. Não preciso nem falar nada. Então, pra você não ficar confuso, vai ser no dia 13 e 14 de julho. O ingresso básico te dá direito apenas ao dia 13 de julho. E o ingresso Odin te dá direito aos dois dias, né? Que fica aí esse intensivão. O ingresso tá lá no Simpla, link no post. E você pode parcelar em até 12 vezes, que o Simpla permite. Tá bom, gente? Mas não se preocupe, o jogo de runa mesmo, ele vai ser usado mais pro segundo dia. E o primeiro, é como é uma apresentação das runas, você vai entrar ali naquele universo e tal, vocês vão muito mais conversar sobre elas. E o jogo vai ficar pro segundo dia. E aí, vocês vão ter aí um jogo básico para vocês experimentarem lá no dia. Esse jogo não fica para vocês, é um jogo que vai ser elaborado aí pela nossa queridíssima Ju, né? Ela vai fazer aí uma madeirinha super bacana e tal, mas se você quer sair do curso já jogando, já pronto para você arrasar, também vão ser vendidos jogos de runa para você especialmente. Então, não se preocupa, para você que tá indo do zero ou para você que já se iniciou, escuta o Bifrost e quer complementar muito mais o Bifrost. Cara, o Bifrost é só aquela pontinha do dedo para sentir a temperatura, aqui você vai entrar de cabeça e mergulhar. E para deixar bem claro, então aproveite a oportunidade. E agora, galera, sobe a música. Você que não sabe, você não é ouvinte do Mundo Freak, é apenas ouvinte do Magicando. Semana passada a gente fez o anúncio. O Magicando, a galera do Magicando é quase a mesma galera do Mundo Freak, tá bom, gente? Então você vai ter oportunidade de, dia 10 de agosto, logo depois de julho, ir na nossa feira a São Paulo Fantástica. Pra você que não sabe e tá dando mole, vai ser o maior evento que o Mundo Freak jamais terá feito. E olha só que coisa legal. Além de ser uma feira, obviamente o ingresso é super baratinho, você pode ir conferir, é pra toda a família, então você pode levar o papai, a mamãe, o filho, o sobrinho, o papagaio, o periquito. A gente vai ter muita coisa legal. Vamos ter também workshops mais básicos, tá? Não são workshops de dia inteiro, como esse do de runas. Vão ser workshops introdutórios pra você que quer sair do sofá. Isso mesmo. Queridíssima Ju também vai estar aí com curso / workshop sobre como você pode estruturar o seu ritual. Então, galera, você que é zero à esquerda, igual eu, não sabe nada nada, quer começar de algum lugar, super indico a Ju com essa didática inacreditável. Você vai conseguir fazer os rituais e formulá-los da melhor maneira possível. Mais do que você copiar uma fórmula, é você entender fórmulas e você montar aquilo que mais te satisfaz e fazer de uma forma que funcione e que sirva para você de maneira personalizada. Então vai ser aí um start para você começar. Também vamos ter um workshop com Keller, também curtinho, sobre magia do caos. Para você que é sempre interessado e quer aprender o básico, e enfim, vão ser duas horinhas ali com Marcos Keller para você. E para você que quer tarôzinho, olha aí, ó, tem tarô também, porque Rodrigo Grolla vai dar aí curso, um workshop introdutório no dia da feira também aí para você. Como é que você faz? Vai entrar aí também no link, vai estar outro link do Simpla, só que dessa vez pro nosso evento, a feira. E cara, mais do que cara, vai ter muita coisa legal. É que, como aqui é Magicando, eu imagino que aqui vai ser mais do interesse de vocês esses workshops e saber que é, galera, super limitado, tá bom, gente? Então corre pra comprar. Mas além de tudo, vamos ter diversos expositores da área mágica, da área geek, da área da fantasia, da área da ficção científica, da área da literatura, muita coisa legal. Vai ter mesa do Keller, vai ter mesa da Ju, vai ter mesa da Penumbra, vai ter mesa do Mundo Freak, e vai estar todo mundo lá. Então vai ser uma ótima oportunidade de você passar o dia inteiro com a gente. Além de mesas redondas acontecendo no palco de manhã até a noite, bicho. Vai ser um evento, um sabadão de dia inteiro. Dia 10 de agosto, você não pode perder. Não pode perder. Então garanta já o seu ingresso, preste atenção nos workshops do evento, porque eles vão responder a vários horários. Então vão ter workshops acontecendo ao mesmo tempo. Se você for esperto, você vai comprar o ingresso Illuminati, que te dá direito a todos os horários, e você vai poder fazer os três cursos. Olha que foda. Você vai entrar de manhã e vai sair à noite cheio de coisa nova aprendida. Não é demais? Então aproveite e corre, que novamente, limitadíssimo. E agora, a Penumbra, ela companheira de sempre, essa editora, meu Deus do céu, cara, ela que está sempre nos nossos corações. Quem sabe a Penumbra Livros nas redes sociais já tá sabendo que eles estão de mudança, e vocês sabem como é mudança. Acaba perdendo várias coisas, mas também acaba achando várias coisas. O pessoal da Penumbra achou um lote limitado. Limitadíssimo de dois títulos que estavam esgotadaços. O Utarq, o Lado Noturno das Runas, e o Mágica Visual. No momento em que esse programa for ao ar, esses livros vão estar de volta na loja, que você pode acessar no loja.penumbralivros.com.br ou também, novamente, acessando aí magicando.com.br e acessar esse post que vai estar todos esses links que eu comentei pra vocês. E sabendo que nem todo mundo que vai correr lá vai conseguir comprar, esta venda relâmpago vai servir como termômetro para escolher a próxima impressão. O título que acabar primeiro vai ser o primeiro a ser reimpresso. Outra forma de ajudar a escolha da próxima reimpressão é compartilhar nas redes sociais. Diga para a gente se você é hashtag team. Agora você, Lívia, agora você vai me ferrar, que você vai me falar, vou meter aqui o inglêsão. Você vai ser hashtag team Utarq ou hashtag team visual. Não é operadora de telefonia não, tá, gente? É team de time, tá? Então você vai ser igual, tipo, você é team Stark, team Capitão América. Aqui você vai ser team Utarq ou hashtag team visual, e você posta nas redes sociais da Penumbra, que vocês sabem como sempre, @PenumbraLivros em todos os lugares. E semana que vem começa a temporada de pré-venda de lançamento e reimpressões. Fica de olho que, ó, a Penumbra tá esquentando os motores e, ó, 2019 tá com tudo, vocês estão vendo, e eu quero agora, falando igual pastor no televisor, coloque o copo d'água em cima do seu televisor, porque agora, Magicando, Mundo Freak 2019 inteiro pra você, a gente quer confraternizar junto com vocês, quer encontrar vocês, quer abraçar vocês, quer apertar vocês, quer dar um abraço na boca de vocês. Então se prepara e bora lá pro episódio, porque esse episódio está a Lucy Crazy. Todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Hoje, os meus dedinhos vão ensinar uma coisa muito legal pra você. De vez em quando, aparece cada amigo na vida da gente. Eu chego oferecendo podcast. Vão contando uma porção de histórias. Eles falam que podcast legal, só pra você aceitar. Mas que tipo de amigo é esse? É, porque amigo de verdade não faz isso com a gente, não. E como é que... Podcast. Pode ser uma coisa boa se você não pode contar nem pro seu pai e nem pra sua mãe. Não entra na DM, tá? Quando algum desses amigos chegar oferecendo... Podcast. Você pega os seus dedinhos e faz assim. Vamos vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, é bom a gente deixar bastante claro aqui pra gente que o Magicando, como instituição privada, não aconselha o uso de entorpecente, seja em qualquer situação da sua vida, a não ser aqueles legalizados pelo seu governo mais próximo, né? Nem esses. Ah, nada, não? Nada. Não. Água. Toma água. Só água. Só água com gás não pode. Pode botar um açuquinho na água. Não pode. Açúcar é droga. Quer um veneno pior que açúcar? Exatamente. Açúcar e carboidrato, corte da sua vida. Pior droga que você. Você quer uma coisa mais leve que açúcar? Bota a boca num carro que tá sendo acelerado, coloca lá atrás no escapamento e fica respirando aquilo. Mas a boca nua, eu já tava imaginando outra coisa. Que gostoso. Tá bom, obrigado pelas dicas, cara. Os nossos ouvintes menores de idade vão agradecer muitíssimo. Abraço a todos. É, espero que não temos nenhum, né? Espero. Por favor, né? Mas isso é muito interessante, porque quando a gente vai falar sobre magia, a gente vai pensar em muitas coisas e drogas acaba entrando no meio, porque quando você acaba adentrando esse mundo, você vê que são, assim, pode ser um preconceito, o meu pode ser, mas geralmente a magia, as pessoas são um pouco mais liberais com relação a várias coisas. Tô correto na minha... Eu acho que é o que deveria ser, André. É. É. Eu não entendi o que você falou. Você falou que na magia as pessoas são mais liberais. Liberais. A galera da... Você acha isso? Pratica a magia mais liberal. Faz em relação suruba. Ao uso de substâncias. Não, de tudo. Mais posso menos quadrada. Rir agora ou depois só? Só avisar. A galera faz suruba. É, então, você... É. O pessoal é bicho grilo... É amor livre, abraçar a árvore, é isso que você tá falando? Um cara, por exemplo, tem um cara que vai na igreja, geralmente é um cara mais tradicional, né? Mais conservador, o cara que... Não? Se você colocar... tem mago, você colocou o mago, a tia Carolinha e o padre da cidade interior... Ele é o mais conservador. Você não sabe quem é quem nessa porra, tá ligado? Você apaga a luz e tu não sabe quem. Sim, cara, assim que se apertar a mão do outro... Pra separar o que é bosta e o que não é, bichão. É um trabalho. Depende, tem algumas linhas espirituais aí, religiosas, que usam chás de algumas plantas, que são super rigorosas. Inclusive, homem não encosta em mulher. Então, é meio... Talvez seja a sua impressão, Andrei. Ah, entendi. Porque... Tem uma linha dessas que... Eu acho que é mais tradicional do que até o catolicismo, né? Eles são... Tem um povo aí que... Até o nome é as boas. Tem um povo aí. Não, eu vou dizer. O pessoal do Daime, normalmente, é muito cristão. Tem uma imagética muito cristã. Pensa Nossa Senhora, pensa não sei o quê. E eles são muito tradicionais. Lembrando que há Daimes e Daimes, né? Que nem isso, terreiro, né? Não é um lugar que pode ser assim, nem todos são assim. Claro, Daime, Ayahuasca, Capi... Até o nome vai mudar pra... chamar de outra coisa, mas a bebida é a mesma, vamos dizer. Tem até gente que se diz aí magão e que fica no Daime, depois diz que é bispo e tal. olha o shade, logo cedo. Tem então, uma parada também, que, cara, é uma galera do Daime que eu acho muito louca, a galera do Barquinho, acho que é do Daime? A Barquinha. Mano, é muito doido, cara. A ideia dos caras é que, tipo assim, é pra você viajar espiritualmente. E eles são uma barca que tá viajando pelo mundo espiritual e astral. É muito doido esse conceito, cara. Acho da hora pra caramba. Mas alguém não tá numa barca viajando pelo mundo espiritual e astral? Eu estou numa tartaruga. Não, atualmente eu tô afundando. Eu deixo pra quem quiser navegar. Um submarino furado. É, um submarino ali como, né, tá perdendo ali o oxigênio. É, gente, mas assim, é bom a gente falar que o conceito de droga que a gente tem hoje, contemporaneamente, ele é muito diferente do tipo de droga que tinha, sei lá, há 200 anos atrás. Não só porque hoje em dia existem drogas sintéticas, mas não é exatamente sobre isso. Mas o nosso conceito de droga. Então essa coisa do proibido, aquela coisa do não pode, senão vai vir um guarda... Guarda no rei não se importava se você usava aquela tua corda de cânhamo pra tirar arco e flecha. Se tu fumasse ela, o guarda do rei não ia ficar te enchendo o saco. Cara, mastigando a corda de cânhamo, né? Deixa eu puxar uma parada assim, cara. Usando um livro histórico chamado Prometeia, não, um contexto histórico. Beijo, Alamu, tá escutando a gente agora. Beijo, Alamu, tá aqui escutando a gente. Logo no comecinho, no capítulo 12, do qual eu fiquei, li exaustivamente. Se você jogar o meu Prometeia no chão, ele abre direto nesse capítulo. Tem o História da Humanidade através das cartas do tarô. E logo no começo, o Alan Moore, ele propõe uma coisa que ele não tá tirando do cu. O Alan Moore, ele lê coisa pra caralho e tal. E há conhecimentos históricos embasados nisso também, de que os psicotrópicos em geral, essas substâncias muito doidas, elas ajudaram, inclusive, o homem a formar o ser humano, né? a formar parte da sua cosmovisão das coisas, da sua realidade. Várias religiões, para não falar todas, utilizam de alguma forma de alteração de consciência por substâncias. Uhum. O cristianismo tinha toda uma valorização do vinho, depois se perde isso. Até hoje isso. Toma vinho. Vinho ruim pra caralho, mas se perde um pouco, né? Tem mas uma teoria do Jesus Cogumelo também, né? Cara, tem de tudo. Jesus Cogumelo, ele era o Toad do Mario Bros. O que, que é isso? Quase arte isso. Do Jesus de Toad, por favor. Arte do Jesus de Toad do lado do Trump, por favor. Ai, Kelly, sai daqui, Kelly. Mas, gente, isso é importante, né? Por exemplo, acho que o texto mais antigo já registrado na humanidade, acho que é um texto babilônico, que era algo relacionado à cerveja. Sumério. Sumério. É uma contabilidade de material pra fazer. Pra fazer cerveja, né? Em dado momento a gente descobriu que aquela parada fermentava, você ficava muito louco. E beleza, ok, né? E, por exemplo, o álcool é um tipo de droga. Hoje em dia, né, ocidentalmente é legalizado, né? Com as suas variações, limitações. Sabe, né? Até quando, né? Então, já foi proibido, né? Mas, por exemplo, é um conceito que pra gente é comum, todo mundo toma cerveja, todo mundo toma vinho, e não tem essa carga quando a gente fala droga, aquela coisa do proibido, aquela coisa do... E tem mais uns detalhes, por exemplo, até o início do século XIX, século XIX já é a segunda revolução industrial, foi no fim do século XVIII, então um pouquinho antes. Até o século XVII, mais ou menos, na Europa você tinha... Era mais seguro você tomar gin ou qualquer outra coisa alcoólica do que água. Porque a água podia estar contaminada, porra, e o gin era esterilizado. Esterilizado. Então você não conseguia, você não tinha práticas de saúde e tal para que a água fosse tomada na quantidade que deveria ser correta. Posso... baixar aqui na mesa e fazer um adendo? Faz aí o adendo. Você não pediu, você já tá indo. Então vai, agora continua. Depois você corta. Here comes a new challenger! Esse mesmo conceito que o cara acabou de explicar foi de onde nasceram as cervejas trapistas na Europa. Tanto que você tem um santo, que é o padroeiro da cerveja, que é Santo Arnaldo, e ele dizia que você não podia tomar água, você deveria tomar cerveja. Porque, obviamente, um dos processos de produção de cerveja é a fervura. E a questão dos piratas com rum é a mesma também. Você tomava rum no Para não pegar navio, escorbuto. Para não pegar... Não só escorbuto, né? Qualquer tipo de doença, tipo bactéria que tivesse na água. Essa relação do álcool com saúde, de certa forma, existia em, sei lá, existiu por séculos e séculos e séculos, né? Isso é só o Grolla defendendo cerveja, porque é a única droga que ele usa. Também. Eu ia falar isso. O que é a referência da pessoa? Porque eu, álcool, pra mim, eu acho um negócio terrível. Não eu passo bebo. Muito mal, cara. Eu vou pra qualquer ritual. Eu só não bebo uma cerveja. Não gosto. Nenhum tipo de álcool me agrada. E eu não gosto do efeito dele nas coisas e nas pessoas. Então, vou como é que é? A gente tá magicando, mas eu vou estar complicando a teoria. Que problematiquês. Não, eu acho chocante. A pessoa tomar uma cerveja por dia, duas cervejinhas, as pessoas não percebem o quanto elas bebem. Eu acho uma quantidade absurda que se consome de álcool. E quem consome não percebe. Sim, exato. Eu tinha uma amiga, todo dia ela tomava duas cervejas. Ela falou, nossa, você bebe todo dia? Ela, não. Ah, mas ontem no almoço você bebeu, hoje você pediu uma cerveja. Você pegou uma cervejinha, ela, ai, mas isso não é beber. O que você tá contando? É que eu, como não bebo, percebo, né? Tem uma outra coisa que não é evidente, mas tem uma droga alteradora de consciência que a gente dá até pra criança. Pokémon. Cafeína. Ah, tá. Isso aí também. Cafeína. Muita. Então, esse negócio do álcool, durante a colonização dos Estados Unidos, você dava cerveja pra criança. Justo. Porque... Não é justo não. Magicano não acha justo, isso é a opinião do Marcos Keller. Naquela época. É justo naquela época. Se você desse a água, você matava seu filho. Entendi. Mas às vezes o moleque era... Hoje, um dia, você dá café pra criança, o pessoal diz, não pode dar açúcar pra criança, porque açúcar é uma droga pra com um corpinho tão novinho e tal, não sei o quê. E, mesmo jeito, você dá no Brasil você dá café com leite pra criança. Aí você enche a porra da criança de suco de laranja, que tem frutose. Frutose é açúcar. Aí depois fica perguntando por que teu filho tá hiperativo. Olha aí, ó. Tá vendo? Dicas da Lívia que não tem filhos, pra você que tem filhos. Fique esperto. Ó, o cheiro. Vai, fala. Gente, eu tomei cerveja e vinho dado pela minha avó e vô quando era pequena, cara. Não tá longe, não. Que chama. Gemada, que juntava vinho. Porra, lá, vinho batia do Porto, a minha avó fazia. Gemada com vinho do Porto. Ela falava assim, você vai ficar com as bochechinhas coradas, vai pra escola. Vermelho. É, já ia pra escola calibrada. Tu gostava da escola. Biotônico Fontoura, gente. Mas muda muito a lógica. Provavelmente a sua avó, se ela era como a minha, que também tá italiana, só bebia de fim de semana. Não é essa coisa, toda noite o italiano bebe. Não era isso. Eles tinham os momentos de celebrar e beber. Até porque, sim, o vinho eles faziam e não tinha essa quantidade. O vinho que você faz um tanto. É um motivo de celebração. Não é como hoje. Outro dia a gente contou uma história lá no Baseado em Fatos Reais de uma mulher que o marido dela bebia. Tipo, beber uma garrafa de vodka no fim de semana com dois amigos era ser bêbado. Há, tipo, 15 anos atrás isso era ser um bêbado. Você beber uma garrafa de vodka naquela semana hoje só é com dois corotinho amigos. Rindo de não meme é na internet. Exatamente. Né? Hoje uma garrafa de vodka em três pessoas não é nada, não é considerado nada. Quero dizer para todos, porque hoje não tá tendo live, né? Pra dizer para todos que nesta mesa, desta gravação, a única coisa que tem é uma garrafa d'água em cima da mesa. Olha aí, ó, tá vendo? Minha. Mantém Guaraná também. E é fluidificada. Os espíritos do bem abençoaram. Solarizada. Só para constar mais uma coisa. O Vinícius falou do café. Há teorias históricas que dizem que a Revolução Industrial, por exemplo, só foi possível plenamente, sim, por causa da substituição do uso de bebida alcoólica, do gin, cotidianamente, por café na Europa. Uma sequência de revoluções foram acontecendo por causa de algumas bebidas. Ah, então quer dizer, agora eu entendi o velho que pede café, que era o café. É aquilo ali é o instinto da revolução dentro da pessoa nascendo. Aquilo ali é o Robespierre renascido. Não, aquilo ali é o Zé Droguinha do caralho. Aquilo ali é o cara que tá de saco cheio, sem cafeína. Isso. Conversa comigo de manhã antes de tomar o café pra tu ver o que acontece. Mas o que é revolução se não um cara de saco cheio? Matou. É isso aí, tá vendo? É o café. Pra mim, não foda-se os historiadores. Pra mim, agora é café que então, fez a revolução. Eu vou recomendar pro pessoal um livro que se chama A História do Mundo em... Seis Copos. Isso. Ele marca a evolução da sociedade. Evolução, aspas, da sociedade. Baseada em algumas bebidas, como cerveja, tem o rum, chá... Não, chá de fita? Inventa as outras. Ninguém vai lembrar. Cerveja, vinho, fala chá... Fala que eu tosso na hora. Rum... Mais duas tossidas agora, pô. Não deu tempo pra fazer a piada, então, desculpa. Café e... A última... Pronto. É isso aí. É essa aí. A última é Coca-Cola. Açaí? Ah... Nem falamos disso, né? É, pois é, né? Mas, por exemplo, voltando a falar de cerveja, por exemplo, se eu não me engano, você teve... Qual é aquela da mitologia que todo mundo fala que Jesus deu uma copiada, que a Bíblia deu uma copiada? É a Suméria, né? Babilônia? Depende. Que tem o João adora falar, o Mesopotâmia. Ah, ele deve estar falando do caso do Gilgamesh. Do Gilgamesh. Que é o... Não era essa galera que, tipo, quem fazia cerveja eram só sacerdotisas? Sim. E tinha uma deusa... Desculpa, sacerdotisas de Ninkasi. Ninkasi é a deusa suméria da cerveja. Oh. Cara, o Grolla, ele é um retardado da cerveja. Sim. Eu sou uma biblioteca de cerveja, cara. Olha só, mano. Beleza, né? Eu acho que isso já dá pra ver que essa capacidade do ser humano que ele descobriu de se enebriar, né? Você imagina. Tem um dos relatos relacionando como é que os índios descobriram uma droga, assim. Eles iam caçar javali, e o javali... Eles perceberam que toda vez que o javali, que eles iam caçar, comiam um certo cogumelo ali da região, o javali ficava meio esquisito, né? Ficavam bambeando pra lá e pra cá. Andando em duas pernas, conversando com os outros. É. Viu um javali desse, gente. É, então, isso foi depois que a pessoa descobriu e conseguiu. Tava do lado do jacaré azul, né? Você conhece a piada da lagartixa? Depois eu conto. Tá bom. Lagartixa e macaco. Tá bom, depois no seu stand-up a gente conta. Que foram fumar um baseado, não? Não, não. Não, porque a gente não apoia esse tipo de uso de entorpecentes aqui nesse podcast. Mas nem pra rolar gatichas, que são nossos ouvintes. Mas isso é muito interessante, porque aí fala que eles consumiram de curiosidade, né, aquilo, né, e acharam, e nasceu aí um deus, né, nasceu aí um rito, uma cerimônia, coisa nesse sentido, porque aquilo, você tá tirando a pessoa do lugar comum, como a própria Lívia fala de vez em quando, né, você tá tirando a pessoa da temperatura e pressão ideal, né? Condições normais de temperatura e pressão. Exato, você tá tirando aquilo, e o que pode ser... Porque hoje em dia a gente tem muito claro que existe o cérebro ele é um órgão que tem muita química, e quando você faz essa alteração química, você muda algo que você chama de consciência, e beleza, você sabe disso, mas os povos do antepassado não sabiam desse rolê, né? Você só ficava doido e falava, beleza, cara, isso aqui só pode ser Deus entrando na minha vida, entrando na minha casa, entrando na minha vida. Eu tenho uma bolsa mágica. Eu coloco mel dentro dessa bolsa e deixo ele quietinho ali durante algumas semanas. E depois ele vira uma coisa super mágica e a gente fica doidão bebendo. Um dos mais antigos que eu lembro, por exemplo, estudando mitologia, é o próprio Oráculo de Delfos, né? Que ele, durante muito tempo... Ela. Elas. É uma adolescente chapada. É uma só? É, trocava. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez, beleza, né? Que as pessoas iam lá, iam se, né, tirar um tarozinho, que não tinha nessa época, mas iam lá ver o futuro. E dizem as lendas, né, que existiam fendas ali, era uma região vulcânica, e daquela fenda vazava um gás vulcânico, seja lá qual seja esse gás, e a pessoa ficava meio entorpecida e tinha visões, né? Não só ela, né? Todo mundo tava na sala. Mas é uma dos exemplos que a gente pode dar depois de, enfim, ritos xamânicos e por aí vai, né? Sempre tem alguém que vai olhar e falar assim, ah, mas aí tá valendo? Acho que é importante lembrar que se tá valendo. Vale, tá valendo. Tá. O que você acha ele? Tá valendo você? Porque, por exemplo, vem o céticozinho, ele vai chegar pra falar pra você, beleza, você tá tendo a visão, mas você tá drogadito. Vale? É sagrado? O que você acha? Cuidado que você vai falar. Que eu tava numa outra pira aqui na minha cabeça. Se vale a visão de quando você tá sob o efeito de alguma substância? Uhum. Primeiro, é muito complicado conceituar a substância. Porque em que momento a gente não tá sob o efeito de alguma substância? Posso falar rapidinho sobre isso? Um ponto importante do Robert Anton Wilson. Ele fala que qualquer coisa psicotrópica é alguma coisa que afeta a sua química cerebral. Uhum. Afetou sua química cerebral, afetou sua consciência. Se você comer uma batata, você vai afetar sua química cerebral. Então, a batata é um psicotrópico leve. Por exemplo, o que é uma substância? Eu tava pensando sobre chás. Andrei, por sinal, ele deve estar totalmente fora da casinha agora, porque ele está com ausência de carboidratos recentemente. Então, por exemplo, quando a pessoa para de comer carboidrato, ela fica um pouco mal-humorada. Por isso que ela faz essas perguntas, entendeu? Porque ela tá querendo entender a ela mesma e tá dividindo isso. Exatamente. Eu me questiono a todo momento. Sobre substância, novamente, não precisa ser uma substância externa que você coloca no teu corpo. Muitas das melhores, e principalmente trabalhando com oráculo e tal, muitas das experiências mais foda que eu tive foi através do cansaço. Final do dia, eu já tinha trabalhado em 2 turnos, eu ia pro terceiro. Isso aconteceu ontem. No final de 2 horas de trabalho com oráculo, eu tava vendo uns bagulho que o cara virou e falou pra quem eu tava falando, ele falou assim, eu tô começando a ficar com medo, como que você sabe tudo isso? E tava vindo, tava simplesmente vindo, e quando acabou o meu trabalho, eu estava... O cansaço, gente, né? É o teu corpo lutando contra isso e aquilo, se mantendo acordado, se mantendo ligado. Isso já gera substâncias dentro do teu cérebro que já vão levar e podem levar a, tipo, experiências muito, muito fodas. Uhum. Então, não precisa você ingerir, você mesmo. Sim. É que, no geral, a pessoa vai dar uma travada nisso, né? Então, digamos assim, o cidadão comum. Vamos falar do cidadão comum que não entra nessas pira, vamos supor. Não é que ele não vai ter essa sensação, essa inspiração, mas talvez não reconheça ou ignora essa imaginação, não associa com o que tá acontecendo, ignora essa lógica. Do negócio do chá, só que eu queria pontuar, tem um pajé amigo meu e ele fala que você precisa encontrar a sua erva pessoal. E quando você tem a sua erva pessoal, você vai se curar de qualquer doença só com essa erva pessoal. Você não precisa tomar todo tipo de coisa. O que é a sua relação com uma erva pessoal, com um tipo de chá ele tá se referindo? Eu já sei. Pra mim, é o capim-limão, a erva cidreira. Eu me curei de muita coisa na minha vida, sempre com capim-limão. É a mesma coisa, não importa o que eu tenha. Entendi. Inclusive, muita gente na internet, hoje em dia, tá se alimentando só de capim. Se a galera cai de 4, não levanta mais. Posso ser essa pessoa? Não, você é capim-limão, já é gostosinho. Mas mais chique, mas é real que já me curei de doenças. Ah, é a minha crença que o capim-limão me cura, entendeu? Não sei. Como mas fala o Vinícius, funcionou? Funciona. É o importante, né? Pra mim é a casca do salgueiro. Se chama aspirina. Como é? Verdade. Você arranca a casca e se mastiga? Não, a Bayer faz isso pra mim. Que menino, quando eu tive malária. Gente, malária. Eu tive malária. Eu tava totalmente alucinado. Você não sabe o que é uma pessoa com malária. Malária é um negócio que você... Eu já fiquei perto de alguém com malária e dá vontade de matar a pessoa. Você entra num mundo paralelo, onde você se comunica com tudo, menos com a realidade que as pessoas estão olhando. E qual é o tratamento? Lembrei disso. Que menino. Uhum. Ou seja, água tônica. Praticamente, sim. Recomendado. Aju. Respiração, né? Sim, existem formas de estados alterados de consciência. Exatamente, através da respiração, né? Conforme você vai, dependendo do ritmo, da cadência, tal, dos tipos de respiração, não só aqueles que a galera faz, né? Ritos hindus e tudo mais, mas além disso, né? Isso também vai mudar, então assim, né? Pra deixar isso complexo, dá pra gente pensar o oposto. Tem pessoas que usam substâncias e não sentem nada. A própria ayahuasca, que é do Daime, tem gente que... Eu tenho colegas, amigos, que são da igreja do Daime, e eles tomam há anos, frequentam, e nunca miraram, que é como eles dizem, né? Ouviram, sentiram nada. Eu conheço eles gente gostam também, da igreja, gostam da vibe, gostam de... Porra lá, muitos anos, eu tomo muito há muitos anos, e não senti nada. Então, o contrário também acontece. Entendi. Eu quero só responder a tua questão do... Ah, e vale? Vale se foi feito com essa intenção. Se você faz a parada só para uso recreativo, pode acontecer alguma coisa? Pode, mas não quer dizer que vai. Agora, se você monta um rito para isso, tem uma intenção para isso, uma intencionalidade, um determinado rito, um determinado Sim. resultado, a chance de você ter um resultado é maior. E de boa, se você tá querendo arranjar uma desculpa, ai, vou procurar minha deusa interior e na verdade é apenas uma desculpa para você ficar drogadita. Você não precisa de desculpa, querida. Você droga, cara. Você precisa de dinheiro e ficar longe da polícia. Exatamente. Não precisa entrar no rolê dos outros e dizer que tá sendo espiritual, não. Avisa alguém antes, né? Por segurança. Exatamente. Onde você vai estar. Eu me lembro até hoje de um dos episódios muito antigos do Magicando em que o Vinícius falou um negócio que acho que faz todo sentido e se encaixa muito bem nessa discussão aqui. Que é aquilo. Você gosta de usar substâncias? Você gosta de transar? Dá pra você fazer magia usando substâncias e transando. Mas a transa vai ficar ruim e o uso da substância vai ficar ruim. Então, se você só quer uma desculpa, só faz a parada que tu curte, que te dá prazer, e é isso aí, né? Mantenha a opinião. É. Mas a gente é ousado, isso é um fato. Você tava falando aí da história, a gente descobriu umas coisas malucas, igual você falou, né? Viu o bicho lá meio cambaleando, falou, ah, vou provar isso daqui, não morreu. Eu lembrei da maniçoba. Já comeram maniçoba? Já. Eu não sei nem o que é isso. É a folha da mandioca amassada. Fica, o pessoal mas ela tem que cozinhar 3 dias, só que eu fico, porque ela é venenosa. Aí eu fico me perguntando, brava, como é que descobriu, né? Pega o Jair. Muita gente morreu aqui. Depois de um dia cozinhando, Jair come. Jair morreu, gente, acho que vamos cozinhar mais 2 horas. Aline, come aqui. Mas, ixi, também não. Acho que é mais 2 dias aqui. A Total. Ideia da maniçoba é o seguinte, é que você não sabe, mas eu sou de Manaus. Ah. Então, a ideia da maniçoba... a base de maniçoba. Porra, eu não gosto de maniçoba, não. Maniçoba e tucupi é feito com a mandioca brava. Isso é gente morrendo de fome no interior. Porque é a farinha, mandioca é a única coisa que dá, assim, de... tranquilamente. Aí, por acaso, vou lá, plantei a mandioca errada. Em vez de plantar mandioca doce, plantei a brava. Morreu. Aí, deixei um negócio lá fazendo. Pô, vou ter que comer isso aqui mesmo. Eu morro. Mais um dia cozinhando. Morreu. Até hoje tem gente que morre. Meu pai, faz um ano, mais ou menos assim, ele... teve que socorrer uma família inteira. A família inteira morreu. Necessidade fez a gente descobrir tudo, então. Isso. Porque a gente se perguntou, como a pessoa descobriu que é 3 dias cozinhando isso pra dar certo? Como que o francês teve a ideia brilhante de comer um queijo que tava azul de tanto mofo? É fome. Depende, por acaso, cara. Não mata. Tem uma mas parada, podia matar. Tem uma parada muito louca, por exemplo, que é a própria ayahuasca. A ayahuasca é o cariri, né? O cipó e chacrona. Mariri, que é o cipó, a chacrona que é a folha. Mano, essa porra não nasce nem perto, tá ligado? Elas estão no mesmo lugar, mas... O ayahuasca só pode dizer que foi inspiração. Porque cara, isso aí foi a planta que ensinou pro xamã como faz. É porque não faz sentido. Tipo, elas naturalmente não brotam nem do lado, assim. Elas, e não tem nada de semelhante. Alguém olhou e falou, vou misturar nada aquela ali. Uma folha, outra é um cipó. Vou misturar o cu com a cueca. Não, tá bom, deixa, tá. Vou misturar o cu com a cueca ali e vamos ver o que, dá nessa cueca. Cueca tão perto. É bem misturar o cu com, sei lá, com o javali. Com a cabeça. Colocar a cueca no javali, imagina agora. Isso. Um javali com uma cuequinha. Então era isso. E saiu, porque aí saiu uma parada muito louca, que um deles entope teus processadores de DMT e o outro te dá um inunda de DMT. E aí você, prau, você tem aquela por longa duração. Expansão de consciência. Então, cara, essa daí é uma parada que eu adoraria ouvir teorias. Adoraria mesmo. A planta ensinou. Só pode. Não vejo outra explicação. Não. E eu não sei se vocês... Eu participei de um feitio, né? Então só a mulher pode mexer lá na folha. Só os caras mexem no cipó. Tem toda uma ritualística em torno do feitio. E é uma cantoria, acho, né? Acho que já tem outras formas. Porque hoje, inclusive, existe uma ausência, né? Então tá com um problema, porque o negócio ficou tão... Popular, né? Tão popular que... E demora pra... Não... Nasce, você pode plantar, mas isso demora, não? Aquele cipó não dá assim. E agora tá em falta. Vi uma reportagem grande sobre isso. Eu vi uma reportagem recentemente, não sei se foi na Wired, alguma coisa assim, falando de como os hipsterzinhos da Europa estão fazendo mal pra toda a parte que é realmente de exploratória espiritual do ayahuasca. Porque os caras... Sim. Então, com aquela desculpa, tipo, ah, eu vou experimentar. E aí nascem os picaretas, né? Nascem as pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? E por aí vai. Acho que, inclusive, tem uma história muito interessante, né? Aquele autor, o Huxley, ele chegou aí no Brasil, ele ouviu falar, chegou, fez o ritual da ayahuasca. Eu sabia do Huxley com peiote. Acho que é novidade pra mim. O Aldous Huxley tem um livro chamado Doors of Perception. As Portas da Percepção saiu em português aí, puta que me pariu, viu, mano? É uma viagem. É droga, tipo, é coisa mexicana. Sim. O deserto da Califórnia tem isso tudo. O cara não precisa sair dos Estados Unidos. O Morrison do The Doors também, né? Também. Ele gostava de ir pro deserto. Tem uma galera, né, que gosta do deserto. Tem a série agora. Tem uma série, Chambers, do Netflix, que a menina se mata depois de tomar ayahuasca. É mesmo? Não vi isso. Uhum. Agora, com a Uma Thurman. Tá passando. Não, é uma série meio suspense, meio terror. Chambers. Eu já ouvi falar que é o sobrenome da família. Eu ouvi falar que o pessoal tá rachando muito hype esse negócio, mas não sabia. Só sabia que era caô. Eu vi o pessoal falar tem assim: ayahuasca, tem a Sálvia lá, o cara passa. Ele é super. Esse cara, sabe? Tipo, o hipster doidão. É outro grande problema, né? Que eu falei pra você, né, naquele no grupo lá do Magicando há um tempo atrás, porque começaram a vender kit na Sephora com perfumes de cartas do tarô. E aí depois e vinha dentro dos pacotes um bagulho feito em larga escala, um massinho de sálvia branca. E os índios, tipo, perdeu-se tudo, ninguém mais achava essa porra. E aí diz que foi um fuzuê, galera na porta da porra das lojas da Sephora falando, mano, vocês estão loucos de comprar esse bagulho. Aí recolheram das lojas, deu o maior bafafá. Isso continua dando bafafá. É, tem gente que acha... Capitalismo, né? Isso aí que vai acontecer. E sumiu mesmo. Por um demanda bom tempo. Eu confundi. Não, Huxley não. Huxley realmente é do peyote. O que foi o autor que chegou aqui no Brasil, foi até na Colômbia também, foi o William Burroughs. Ah, o Burroughs. Uhum. Que é outro maluco. É, agora explica muita coisa. E era da IoT. Opa, da IoT. Podia falar? Podia. E recomendou também pro Ginsberg. Allen Ginsberg. Não, Allen Ginsberg. Também então, é o Uivo, né? O livro do Ginsberg. Cara, você tá interessado em umas drogas diferenciadas? É, tipo, a pessoa eu vai comentando. Eu fui lá no Brasil, gente, tem uma coisa ótima. Então, mas antes até da gente começar, que a gente vai começar a falar dos rituais e tal, dos que são mais conhecidos e contar nossas experiências, é bom a gente falar também que ninguém vira mago usando droga não, né? Tipo, você tá bom, isso é conveniente. Mas o que eu ia falar é que você não precisa de substâncias pra entrar em estado alterado de consciência pra praticar o que você quer praticar, né? Não precisa, mas tem um amigo meu que disse que ajuda. E eu tô pra te falar que se você só consegue fazer magia ou entrar em estado alterado de consciência aí com drogas... Aí você tem um probleminha. Temos um problema. Também eu falaria o contrário. Tem gente que diz que atrapalha. Tem gente que diz que ajuda, tá. Tem gente que diz que atrapalha. Eu acho então, que o cara que diz que atrapalha não, talvez não tenha experimentado uma gama ampla o suficiente. Pode ser. E não é nem só isso. Por exemplo, tem aquela forma de você chegar na gnose de forma excitatória, de forma... como é que fala? Inibitória. Por exemplo, a Ju tá falando que uma forma de você criar suas próprias substâncias... Ah, o cansaço é um inibitório. Mas você vai na balada e chapa o coco dançando... Serotonina, gente. Rave. Você tá fazendo isso. Rave é a maior pilha de egum da face da Terra, irmão. Sim, inibitório. Por exemplo, experimente tirar o carboidrato de uma pessoa. Ontem eu consegui mexer uma xícara com a força da minha mente. Eu tô com medo, eu tô aqui do lado dele, eu tô sentindo uma tensão, entendeu? Emanando, né, uma pulsação. Meio... Eu tô. Já viu aquele filme Scanners? Toma cuidado comigo. Que horror. Toma cuidado. Ai, faz tempo que eu não vejo Scanners, era muito bom. Mano. Será que os efeitos continuam horríveis? Continua ruim. Sim, sempre foi. Sempre será. Mas vamos falar então de uns rituais básicos, assim, porque hoje em dia, né, existe de tudo, né? Por exemplo, aquele famoso, o maior satanista de todos os tempos, Aleister Crowley, né? ele era um cara que curtia usar pra princípios mágicos, tô certo, Vinícius? Diz a lenda, certo. Diz a lenda, inclusive, que ele perdeu a mão em alguns dos itens. Não, então, né? O Crowley usou de tudo até o limite, inclusive eu catei aqui uma referência. Ele fez uma listinha dos efeitos que o excesso de cada droga pode causar. Uau, que simpático. Em primeira pessoa, inclusive. Isso numa época, lembrem, que cocaína era legalizado e nada era proibido. Maconha é diferente. Maconha do magicano. Posso ler rapidinho? Por favor. Maconha, até mais ou menos a época vitoriana, que é do que o Crowley falava, o pessoal só falava assim, olha, tá liberado, você só vai sentir um pouco de fome depois. Médico... falava isso. Era uma droga não, feminina. Não, médico receitava heroína pro Crowley. Mas era essa, né? Vocês viram os documentários agora falando que mudou totalmente. Tipo, os caras que fumava naquela época, eles fumam hoje e falam, cara, não dou conta. Ela foi totalmente alterada. Né? É outra coisa. Glória a Deus. Outra formiga, só pra você saber aí, ô ouvinte. Vamos lá. Álcool. O abuso é conhecido o suficiente pra não demandar nenhuma menção específica. Éter. Os mesmos malefícios do álcool somados à paralisia. Nossa. Capaz. Haxixe. Insanidade. Anarolonium levini, que é o peiote. Insanidade, de novo. Cocaína, colapso nervoso, insanidade. Ópio, fumado. Raros resultados negativos. Viciadinho, tentando já justificar. Tava noiado, já. Morfina, colapso nervoso, loucura, insônia, complicações digestivas. Tinha caganeira de morfina. Heroína, como a morfina, mas com grande embotamento e depressão. Ou seja, dava aquele ribote nele. Vale dizer que Crowley morreu em 1947 lutando contra uma dependência fodida em morfina que ele não conseguiu. E ópio também, né? Não, o vício dele era morfina. Morfina não, heroína, desculpa. Ópio ele usava de vez em quando, tá? Mas o que dava problema era heroína. Ópio era só pra dar aquela acordadinha, né? Droga, é pra rebater o efeito da cocaína. Tá? Isso. Deu cheirado pra dar uma rebatida, eu vou usar um ópio ali. Exatamente. É igual café com leite, né? Exato. E vale menção honrosa, né? Que você citou o haxixe, né? Ele tem uma questão histórica muito interessante, que quem usou isso muito foi aquele o sábio da montanha, o velho da Hassan montanha. Hassan Ibn Sabah. É, né, que ele deu pau em uns templários aí e ele usava com os assassinos, né, o pessoal do clã dele, usava bastante essa droga, por isso que o nome assassino... Hashashin. Vem de Hashashin, que vem de haxixe, né, que são usuários de haxixe. Então fica aqui uma menção honrosa que também tem... Reza a lenda que pra você encontrar com o Hassan Ibn Sabah é só depois de, ó, fumar uma parada muito louca, comer uns bolinhos e ele aparecia sempre... Não, e interessante também o lance de como era a iniciação na seita do Hashashin. O cara passava um tempão passando por várias provações, né? O candidato e tal. Eu joguei Assassin's Creed. Eu sei. Não, mas é um pouquinho diferente. Ah, é? Você tá falando do Altair, né? Do Altair é mais parecido. Mas o cara passava por um monte de provações e tal. E um belo dia, ele passava um tempo em jejum, se não me engano. Sim. Depois chegava o mestre dele. Enchia o cara de haxixe até um limite do razoável. Jogava ele numa sala... toda enfeitada com flores e com 1 milhão de virgens, e o cara falava, caralho, tô no paraíso, cuzão. Tô no paraíso, não morri. Aí depois é que o cara chegava lá e falava, tá vendo? Você pode ter isso pra você. Rapaz, que filha da puta. Né? Morre por mim. É isso. É. E você cria, nesse momento, um imprint de... Eu posso morrer que tá tranquilo. Eu não tenho mais medo da morte. Entendi, tipo uma lavagem cerebral hardcore, né? Uhum. Nem era porque... E não era uma coisa usada constantemente. Assim. O cara não fumava um haxixe e ficava loucão. Isso? Século XIII ou XII. É, templário. Temos umas virgens te esperando. Já ouvi essa história dos lugares. Não, mas se manteve. Aí é a origem do rolê. Pô. É. Aí o cara não fumava um haxixe antes de fazer uma missão de assassinato. Não era parte do cotidiano deles. Mas era uma parte importante do processo iniciático. Entendi, que eu já escutei fontes de que eles, ao assassinar, eles estavam sob influência. Então, pode até ser, mas... A gente tem aqui no Brasil... Eu falo ayahuasca, mas não é ayahuasca. É ayahuasca. Ayahuasca. Chama de, sei lá, Joninha. Tá tudo bem. Ayahuasca tá bom também, né? É. A gente tá chamando errado sempre. Chama de João. É o João. Alguém com certeza vai nos corrigir, então não importa como você falar. Entendi, né? Você teve essa questão, né? Ela vem dos índios, né? Muitos indígenas. De indígenas. Eu... Olha a minha cor, Vinícius. Tô vendo. Não vem me corrigir não, hein, bicho. Eu vou. No podcast não tem cor. Olha aí, ó. Deixa eu dar uma vírgula, que a gente tá até hoje esperando um brother nosso que manja pra caralho de ayahuasca dar um pulo em São Paulo. E cadê? Cadê você, Cris, seu safado? Só isso, ó. Continua. Ele vem gravar com nós sobre, né, cara? O cara é uma sumidade disso aí. Entendi. Mas é um ritual indígena, né? E teve aquele rolê, né? De que lá pros lados do norte teve essa mistura com o cristianismo, né? Eita. Fala um pouquinho aí, Lívia. Então, eu só percebi que era uma coisa que só via lá. Sei lá, eu devia estar entrando na faculdade, 18 anos. Porque pra mim era uma coisa normal, do mesmo jeito que existe espiritismo. Espiritismo é o cristianismo com o DLC de fantasma? Pra mim, o Santo Daime, a União do Vegetal, era o DLC de droguinha. Só isso. Era o DLC do aditivo. É, Jesus com chazinho. Jesus com chá, era isso. Entendi, vai tomar chá com Jesus. Exatamente. Mas é isso, é um cara cristão que tomou essa bebida junto com os índios, dizem que se perdeu na mata, e aí começou a ter visões com Nossa Senhora, começou a intuir o que seria aquele canto, essa religião, que acaba sendo uma religião brasileira. Sim, sim. E começou a se popularizar, começou a ter, desculpe o trocadilho, diversas raízes, né? Tem o daime, né, de um lado, que é de uma tradição, união do vegetal, que eu não sei se ainda continua sendo considerado daime ou se... Tem, é só, tem uns que é só ayahuasca que chama, mas que tem uma tradição mais específica. Tem a barquinha. Que, tem a barquinha. Que a pessoa entra no barquinho igual o Kelly falou. É. É. É. Inclusive tinha um amigo que, se eu soubesse, tem alguns amigos que vão na barquinha. Tinha chamado ele pra vir aqui, porque ele fazia parte da barquinha. Entendi. Puti. É? Mas em teoria você toma, o que que acontece? Como é que é isso? Como é que é esse ritual? Acho que se a gente fala de daime, tem que só dar um contextozinho de como é o ritual, né? Porque é um pouco... É, a igreja do daime é uma coisa, então tem muito a ver com música, as pessoas se encontram sempre pra ensaiar, uhum. Então tem os músicos, isso é uma coisa que chama muita atenção. É tudo baseado na música, né? A feitura mesmo é com música. Se você vai tudo no YouTube, você vê, tem vários vídeos de feitura. E os, por exemplo, tem um vídeo muito bonito que é dos homens batendo o... Pilão. Ai, que susto. Oi, não foi isso. Eles pegam o cipó, dobram várias vezes e batem com um martelo. Que pra quem não tá gigante. Vendo, que nunca teve noção, o cipó não é tipo um galinho de florzinha. É tipo um toco de madeira. É um negócio duro pra caramba. Entendi. É um senhor cipó. É um senhor cipó. Eles batem naquilo com uma espécie de martelo até tipo o negócio soltar. É tipo você tirar um extrato de um toco de madeira. É um negócio porrada, assim. Porra, imagina, dar um soco num tronco. Isso, você tem que socar durante algumas horas aquele negócio. E o tempo todo que eles estão batendo, eles estão cantando. E a música, além de fazer parte do ritual, ajuda no ritmo. É tão bonito. A gente tentando falar sério sobre um negócio bonito e espiritual dos amigos. Que tem a música. Obrigado, que tem ritmo. Mas era um mas ritmo. Tá dizendo que ela não tem ritmo? Mas não é o. Não é igual o Ragatanga esse aí também, que invoca os demônios? Mas isso aí não dá. Ragatanga. Não dá, não, pô. Entendi. Continua, Olivia. Acho que ignora o Kelly. Eu descobri ontem que Frozen é uma apologia ao lesbianismo. Eu soube. Mas é, eu liguei ontem pro senhor Disney e ele me confirmou que era assim. A Damaris contou e você confirmou. Exatamente. Desculpa. Só pra falar do Frozen? Só pra falar que eu descobri que ela é uma sapatão. Não. Feliz. E a Damaris não esclarece aonde tem que ser o beijo. Continua. Entendi. Continua, Liv, antes que eu... Eu perdi a concentração. eu vou te ajudar a lembrar. Você ia falar um da chacrona agora. Era um cipó muito grosso. Era um monte de homem com cipó na mão, batendo uma. Que gostoso. Que... E a chacrona, entra onde? Pode ver no YouTube. Tem lá um monte de homem com cipó na mão batendo uma. E você disse que é muito bonito, né? E é muito bonito de ver. É muito legal porque a Liv, ela entra no X-Videos e chora. Demora, mas sai o caldinho no final. É, exatamente. Tá bom, gente. Também tem das mulheres. Gente, estão com um convidado hoje. Por favor, não se segurem. Finjam que são pessoas decentes, pelo menos uma vez na vida. Olha, eu tava falando sério, eu tava falando que era bonito, até o Kelly colocar a Xuxa no meio. Colocou a Xuxa, eu já descarrilhou, foda-se. Olha lá, teve um mestre do daime lá, eu fui pra Manaus dirigir a reinauguração do Teatro Amazonas. 2004, muito tempo. E eu tava num sítio com uma galera... bem alternativa, a gente criou uma oca lá e tinha duas igrejas no daime na mesma rua, tipo, é a Rua da Energia lá em Manaus, tipo, fora da cidade, né, a 50 minutos do centro da cidade, e foi onde eu conheci, e ele dizia assim, tem o bem e o mal no meio, tá o homem pra decidir. Acho que o mais lindo do daime é que são pessoas muito ligadas com a natureza, muito ligadas com a terra, de uma simplicidade tremenda, pelo menos o jeito que começou, né, as pessoas que eu pude conhecer, e o tipo de conexão que você faz quando se usa é muito bonito. Eu não sabia o que, que era ayahuasca quando eu tomei. Eu já tinha participado de rituais indígenas. Eu tava lá com uma galera, com um pajé que era guarani, com tucano, ticuna, banil e munduruku na minha peça. Então tava todo mundo. E sempre tem alguma bebida. Então tinha uma bebida ritualística. Eu já tinha tomado cauim, que é aquele que mastiga a mandioca. Aquele que o pessoal gosta. Já tinha tomado pajaru, não sei o que lá. Vim de erva mate, já tinha tomado de tudo. E aquele dia a bebida era essa aí. Toma um pouco aí, beleza. Você não percebeu que era um pouquinho ruimzinha, não? Eu tomei porque era uma bebida ritual. Só que no final, tudo se mexia. Efetivamente, você quer saber o efeito, né? Como bateu em mim a primeira vez. Tudo tava vivo. O mundo respira. Espírito de tudo. essa, põe a musiquinha do Caetano aqui. E aí tudo tava vivo. Porque uma coisa, eu gosto de definir assim, ó, uma coisa, eu sei que essa plantinha tá viva ali na minha casa. Eu sei que o sol tá vivo de algum jeito. Eu sei que a terra é uma coisa viva. Isso é uma coisa, eu sei teoricamente. Outra coisa é você sentir isso. Sentir. Tipo, quando chega o seu cachorrinho do seu lado, você sente que uma coisa chegou, vira a cabeça e tá o cachorrinho. Agora, quando tudo tá vivo, é muito legal. E foi essa sensação que eu tive. Eu até fiquei assim... Aí eu cheguei pro pajé e falei... Então, tá acontecendo alguma coisa diferente. Ele falou, só não perde o fogo de vista. É que a primeira vez que eu tomei não foi na igreja, né? Eu falei da igreja e pulei. Eu tomei no ritual indígena, é totalmente diferente do ritual do Santo Daime. A quantidade que você toma é total... Tipo, você toma um copo de 200 ml com os índios. Lá no Daime são os despachos, são quantidades pequenininhas. Ele só falou, mais controlado, né? Seguia pelo fogo, não saia de perto do fogo. O Vinícius tem uma opinião muito forte a respeito disso. Do despacho? Olha, eu tomei muito menos do que todo mundo que participa de fato do Daime. Mas, assim, cara, eu acho que esses caras não sabem fazer o negócio direito, não. Por quê? Porque como é que é? Porque é fraco. Porque eles bebem pouco, o bagulho é fraco. Tem um monte de gente que vai e fala, ai, não senti nada. Pô, bicho, tu não sentiu nada, tem coisa errada aí. Não é possível. É porque tem muito charlatão agora dizendo assim, ah, eu faço um negócio. Você vai no Mercado Livre. Toma um refresco, né? É o refresco de Aroasca, não é o suco. É, sei lá, eles fazem um negócio mal feito pra vender porque tá na moda. Charlatão, né? Ficou na moda, surge o pessoal. Não tô falando especificamente do Daime, mas tem um monte de gente que vende pela internet mesmo, na maior cara de pau. Uhum, uhum. E é umas porcarias assim que você bebe, é um gosto horroroso, não dá nada. E aí tem, vai uma coisa que podemos pensar que pode ser crença. Poxa, essa vez que eu participei do feitio disso, o negócio era todo ritualizado, era uma energia envolvida na coisa toda, uhum. Que quando chega lá pra você tomar, já é um... Acho que, ele acho já que tem uma se carga fizesse esse processo todo, né? você podia tomar água no final. É quase isso, rolava, assim, né? Exatamente, porque a coisa é tão bem sim. cuidada, o ambiente era extremamente bacana, amor, o ritual, né? Todo mundo compartilhando, não é linha de cantando, montagem, dançando, né? Não é um negócio industrializado. Não. Deixa eu somar uma parada nisso aí, cara. Porque você que tem interesse em tomar o Daime e tal, dá uma levantada no lugar que você pretende ir. Isso é muito importante você dar uma olhada, porque tem algumas coisas que tem que ser levadas em conta. Uma das coisas importantes que tem que ser levada em conta é justamente isso, o ambiente do lugar. Porque você está altamente suscetível. Por exemplo, se tiver cristianismo envolvido, corta, já... porque cristianismo eu tô fora. Segunda opinião nele. Do Vinícius. O Vinícius não pega bem. E porque também opiniões não... fortes sobre assuntos banais. Não, porque não, pensa não é assim. Banal, não, cara. Porque pensa assim, não é a cosmovisão dele, é uma parada que, na verdade, vai cortar o barato dele. Entendeu? Uhum. Porque você está altamente sensível. A planta ela é muito doida nesse rolê. Eu tive experiências completamente diferentes quando eu fui no mesmo lugar, em dias distintos, uhum. por causa do contexto do rito. Então, imagina concordo que quando total. Você faz a parada na parada indígena mesmo, com todo aquele no contexto... No meio da floresta? Porra, cuzão. Só tem a fogueirinha pra tu se localizar. Não, você, não, não você suma fazer daqui. Isso num apartamento estéreo e com as paredes brancas, de e com fato, alguém que não sabe o que está fazendo, não, aí, porque é não. essa... Eu já diria assim, a minha dica é... Eu tenho até um texto. Eu sou... Rato de ritual mesmo. 13 dicas pra você escolher um grupo oxe. Espiritual se você quer. Opa, depois eu agora. Disponibilizo em algum lugar aqui, não tá aqui. Ou eu pego aqui depois. O dono da casa, quem é? A dona da casa. Tem o pai de santo, a mãe de santo, o presidente, no caso da igreja do Daime. Sempre tem um líder dessa bagaça, ou uma líder. Prefira uma líder mulher. Prefira uma líder. Desculpa, garotos. Prefira uma líder, porque a gente está vendo aí o que acontece com líderes espirituais homens, né? Depois a gente conversa um capítulo sobre por que, que tem tantos líderes espirituais homens. Cadê as mulheres? Hã? Não fico famosa por quê? Ok. O dono da casa, você tem que dar uma olhada no olho desse ser humano e sentir a vibe ali. Ver quem é, como é que fala, o que faz. Pra mim, tem que olhar essa pessoa. Ô, Fih, vem cá tomar um Daime aqui comigo. Tinha um pajé muito doido, brother. É um pajé loiro, de olho verde e indígena mesmo. E que ele queria fazer a parada. Ele, doido, cara. E, tipo, eu conheci ele antes dele ser pajé. Uma casa de recuperação. Olha, então, que tipo, maravilha. É um bagulho assim muito doido. Suzana, abraço. Mas tem que olhar o lugar, porque a vibe do lugar sempre é ditada pelo dono da casa. Chega aqui claro. Na casa, quem que é o dono da casa aqui? E isso a vibe não... da sua experiência vai ser ditada pela casa. Então a pessoa me convida, eu vou em tudo, mas eu vou falar com o dono da casa. Eu vou em todos os lugares, mas eu vou falar com quem manda, porque não tem. É essa pessoa que vai definir. Sim, tem, total. Posso fazer um disclaimer? Por favor, por favor. E já metendo pau em todo mundo, não interessa se é charlatão ou se não é. Toma cuidado com a ayahuasca, porque independente da casa que você vai, nenhum desses caras entende nada da química do negócio. Tá? O ayahuasca é um. Eu fiz uma pesquisa que foi meio hard pra entender. Em breve, piruletas DMT, pra vocês entenderem um pouquinho de como isso atua no cérebro. Essa pesquisa teve revisão do Frater MG. Frater MG, que é físico e químico. Teve revisão da Rose, que é uma colaboradora nossa, que é psicóloga. Da Josi, que é uma outra colaboradora nossa que está na Europa, que também é pesquisadora da área de biologia. As pessoas não entendem como o DMT e o IMAL atuam no organismo. Tem uma série de questões químicas que têm que ser avaliadas. Precisa ter responsabilidade, Você tem que ter responsabilidade. Há duas semanas eu fiquei sabendo que houve uma pessoa que teve um AVC e morreu num ritual de ayahuasca. A ayahuasca pode sim subir a pressão arterial, tá? As pessoas não levam nada disso em consideração. A ayahuasca tem interação medicamentosa com remédios para depressão e ou ansiedade ou afins, tá? As casas que fazem o rito hoje, quem comanda não está preocupado com esses detalhes. Nem então, não pergunta. Não, você faz não assinar explica, o termo. Geralmente você assina um termo quando você chega dizendo que a responsabilidade é inteiramente sua. Mas eles não te explicam que o que pode acontecer. Mas assinar termo é para guardar pra tirar eles, a responsabilidade deles. Sim. Lógico, lógico. Agora sim, tem uma série de coisas que você pode fazer para se preparar para evitar qualquer baque, qualquer problema. Tá? Mas, cara, DMT e mal não é brincadeira. Tá? Só pra vocês terem uma ideia, o que me motivou a fazer esse roteiro pro Piruletas foi um débil mental num grupo falando que usava ayahuasca como medicamento para depressão. Ayahuasca não é remédio para depressão, certo? Remédio para depressão, você vai pro teu psiquiatra, vai falar com o teu psicólogo e eles vão receitar para você. Depressão você trata com psiquiatra e terapia, não com ayahuasca. Não é que suco não, Grola? Posso tomar toda hora? Que suco? Não, não pode, velho. Infelizmente, não é igual que suco, cara. Nem que suco você pode tomar toda hora, né? Que suco é ruim pra caralho, né, brother? E se você cheirar o que suco? Sabe? Eu quero uma arte do Grola Leandro Proerd, por favor. Alguém faz pra mim. Cara, você sabe qual é o problema? É o cara começa. O cara vai no rolê, aí o filho da puta morre no rolê. E aí ele estraga o rolê pra todo mundo. Mas as pessoas mundo, morrem cara. Em tudo quanto é canto, Grola. As pessoas morrem dirigindo, porra. Não, vai proibir carro, caralho. Se a morrer dirigindo, o problema é dela, velho. O problema é dela. A pessoa morrer num rito de ayahuasca, entendeu? O problema é dela também. E cagar pra todo mundo, que aí nego cai em cima, proíbe e foge. Não, mas, todo mas mundo, tá, se morrer dirigindo também faz um engarrafamento do cacete também. Como diz o ouvinte, na Grola Puta é a melhor coisa que tem, né? É, puta. Vamos. Mas achei interessante, Shelly, acho que quando a gente tava conversando, você falou sobre. Acho que foi a gente que tava conversando sobre isso. Sobre. Algumas. Você ia citar essas 13. Enfim. não tem 13 especificadas, você só falou arbitrariamente. 13 maneiras de você achar um grupo espiritual. Não, eu tenho mesmo. Eu lembrei disso agora, que eu não sei se eu posso pegar. Mas, por exemplo, talvez uma coisa séria seja aquilo que você me falou, que quando a pessoa vai num rito desses, ela recebe um papel, ou enfim, alguém vai conversar com ela e fala coisas que você deve evitar e coisas que você pode fazer antes de tomar, né? Tem questão de jejum, tem questão disso. Ah, sim, as pessoas vão te orientar. O legal é você, porque assim, ok, ninguém sabe. Se as pessoas não te orientarem, já é um. Já começa a achar estranho. Não, se você chegar desavisado num lugar e alguém te avisar, você deveria ter feito o jejum de 24 horas. Tipo, já né? começou já tá mal. Cagado. É que, como nossa querida voz de Deus que entrou aqui falou, as pessoas não sabem tecnicamente como funciona. Mas pela experiência, especialmente se a pessoa é um mestre nisso, faz muito tempo esse negócio. Experiência, ela né? sabe mais ou menos o que a maioria das pessoas vai. Como a maioria das pessoas vai reagir. Ou pelo menos teve contato com muita gente pra saber, né? Quando eu tomei lá nesse ritual com índios e tal, e a gente tomava um monte, né? Comparado ao que se toma realmente nos rituais, eu nunca passei mal, nunca vomitei. Eu nem entendi que era a mesma coisa que o daime ayahuasca. Sim. Porque eu tava hospedada na selva, comendo uma comida toda natural, numa vida super tranquila. Eu não comia enlatado, eu não tomava álcool, eu tava clean por dentro e por fora. Então, claro, geralmente vão dizer pra você não comer carne porque é pesado, não tomar álcool, não comer enlatado, não comer coisas químicas. Geralmente é isso. O quanto isso faz efetivamente, de verdade, eu não sei, mas toda vez que eu tomei na minha vida, eu tive esses cuidados, porque acho que faz uma diferença. Então a pessoa vai te passar, seja lá o que for a bebida, o Campô. A gente talvez vai falar depois disso, falar, né? É que eu tenho uma vasta experiência com algumas coisas. Campô, você também não vai encher o bucho antes de um Campô, né? Porque você vai vomitar, e o cara te avisa, ele fala, não tome café, vamos fazer isso de manhã, não toma café da manhã, porque quando o veneno do sapo bater ali, batata, se você comer, você vai vomitar. Só um adendo que você está falando, alimentos enlatados ou fermentados, como cerveja, vinho, ou pão fermentado, eles têm interação com a imal. Eles têm uma coisa chamada tiramina, ela age com a imal que está no cipó mariri e joga a tua pressão para casa do caralho. Viram? O sapo é assim também, você põe o veneno do sapo, parece que você vira um sapo, tipo, você fica vermelho, faz, parece que tem um vulcão em você. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu ia virar um sapo, né? Seu pescoço, parece que o teu coração tá no pescoço, assim. Antes então, a gente ir pro... Quem manja vai te dar um toque, mas no geral, a ayahuasca é evitar coisas artificiais, ter uma dieta leve, especialmente sem carne vermelha, como muitos rituais espirituais vão te pedir, né, pra você, até pra meditar, a galera não vai comer uma carne vermelha, geralmente. Efeitos mágicos da ayahuasca, a gente tem um compartilhado rápido? Eu quero falar uma história de uma pessoa que foi meio, tipo assim, vários amigos faziam parte da barquinha e tal, e faziam parte do Daime, e chamaram ela, tipo, nossa, é a sua vibe, vai conhecer. Você não sabe, mas é a sua vibe. Não, é aquela pessoa, é obviamente a vibe daquela pessoa. Zé Droguinha. Aí, ela falou assim, eu vou. Mas aí disse assim, olha... Vai se você tá querendo uma coisa mais espiritual e tal. Eu disse, não, eu quero ver. O pessoal disse que já foi e encontra a deusa interior. Porque dizem que tipo, quando a pessoa vai... Encontra o tigre em você. Algo isso. Quando a pessoa vai lá, parece que tem muitos relatos de você encontrar ou um índio ou Nossa Senhora. Tipo assim, parece que é uma coisa comum na primeira vez você ver uma imagem de uma mulher ou de um índio mais velho. Inclusive é a música do Caetano Veloso sobre isso. Ah, é? Tá, enfim, aí ela foi, eu disse, tô indo com o maior respeito, eu não sou uma pessoa cristã, mas tô indo com o maior respeito ao Daime, maior respeito ao Daime. Foi lá, deram a música pra ela, fizeram ela levantar, dançar um pouco e tereréu, coisa, e diz que ela sentou e de repente pensou assim, meu Deus, está tudo vivo, tudo se mexe, e ela disse, poxa, eu vou conhecer a minha deusa anterior, e olhou pro lado e de repente tudo se transformou num clipe da Bjork. Apareceu um... Que cretina, ela vai levando a gente não, por essa história pra chegar na Bjork. Apareceu um pinguim e falou, slide. Algo assim. Aí ela disse assim, nossa, eu estava no clipe da Bjork, eu disse, ela parou e falou assim, meu Deus, interior é a Bjork. Cara, eu juro que eu pensei que você tem fosse falar, tem certeza que a ayahuasca é isso, mano? Olha, pensei que você fosse falar, sei lá, Steven Seagal aparece pra ela, qualquer coisa assim, tô esperando qualquer coisa maluca. Mas é, não, Bjork agora ela encerra. É bem maluco. Esse amigo meu era o Albert Einstein. Eu estava lá, eu era. Ela adorou a experiência. Ela estava numa dessas casas que separa os homens das mulheres. Ou seja, ela não estava com nenhuma amiga, ela estava com amigos. Ela ficou separada, mas tomaram conta dela, chamaram ela para dançar. Teve um momento que ela ficou mais passando mal, assim, o pessoal. Como é que dá o nome? Fiscal. No Daime é fiscal, na igreja fiscal, do Daime. São os fiscais. Pegaram para ela e disseram assim: senta aqui. Então, as pessoas ali eram preparadas. Exato. Muitas vezes, quando você toma o primeiro despacho que eles chamam e você não começa a passar bem, eles te recomendam tomar mais. Então, talvez, não sei o lugar que você foi, qual foi a orientação, mas no geral, eles olham pelo tipo de mal que você tá passando e sabem se o ideal é você parar, porque já deu muito, ou se você tem que tomar mais. Eu, até o terceiro despacho, eu não passo bem, eu preciso tomar uma quantidade. Vamos lá, gente, usos mágicos da ayahuasca. Eu parei de comer carne por 8 anos depois de um ritual de ayahuasca. Como é que foi isso? A gente tinha tomado dentro do ritual indígena, então a gente dançou, cantou, tomou a bebida e depois de um tempo comeu. Leva umas 4 horas. Você começa lá, tipo, pôr do sol, 7, 8 horas da noite, quando é quase meia-noite, termina. E todo mundo já dançou, já cantou, já brincou e aí vai comer. É assim que termina. E a gente tava batendo papo e uma moça falou que ela não comia carne. E ela falou assim, porque uma vez eu vi o ser da carne. Eu lembro que ela se referiu ao ser da carne. Quando ela disse o ser da carne, eu vi. Eu vi uma imagem no fogo que tava na minha frente. Eu não consegui mais comer carne. Foi simples assim. Fiquei 8 anos sem comer. Como é que é o ser da carne? Meu, era um tipo de uma energia ali no fogo, era um, eu não sei te dizer, mas era quase um ser, um monstrinho, um bichinho, gente, que difícil, eu nunca descrevi essa imagem pra alguém, mas era um negócio assim, que não dava pra me relacionar com aquilo. Eu parei de comer carne e tudo, mas por quê? Porque parei. Lembra, parei, já? 8 anos, não tenho muito de ver, parei. Lembra daquele princípio xamânico? Que tudo tá vivo, tudo tem um espírito, tudo tem algo. Isso é um conceito básico de xamanismo. E você consegue se relacionar ou não se relacionar com as coisas, expulsar, abraçar, trazer, agradar, com base nessa questão. A ayahuasca, pra te dar a visão... A ayahuasca, pra te dar a visão desses espíritos das coisas... É fodástico. Você nem precisa buscar a visão vem. É muito louco isso. Imagina, cara, por exemplo, que você não tentou ver o espírito da carne. Imagina, de forma nenhuma. Só tava ali. Até eles falam, você pode fazer um pedido pra planta, né? Uhum. Colocar uma intenção naquele ritual daquele dia, uma resposta que você tá buscando. Outra coisa que eu descobri numa manhã, a gente tava lá, é porque tinha alguns rituais que você tem que dormir na oca, você não pode voltar pro seu alojamento, você tá tem aberto, que passar a noite, né, lá. E aí eu lembro que amanheceu e a gente ainda tava sob o efeito, assim, e eu vi o sol batendo em mim, e tava uma coisa super legal. E eu olhei pro meu corpo e eu via as minhas veias todas, como se elas fossem laranja neon. Eu via minhas veias. Só que do lado esquerdo do corpo tinha umas manchas pretas nas juntas, assim. Coisa esquisita. Tipo, tudo tava tão bonito, mas eu tinha umas manchas pretas. Eu tava com malária já. E ela começa a atacar, né? Ela ataca o seu fígado. Eu já tava com malária, eu não sabia, mas eu achei que aquilo era estranho. Então, se eu tivesse um pouquinho mais de percepção... Então, era lindo, mas já tinha um problema que tava acontecendo no meu corpo. E eu só descobri quando eu voltei. Isso, eu tava no meio da Amazônia. Mas quando eu voltei pra Curitiba, que eu descobri que eu tava com a malária. Daí, fui tratar lá, me fudi. Peraí, então, você pegou malária na Amazônia e foi curar em Curitiba? É que eu não sabia que eu tava com malária, meu já tava Deus, com voo. Mas você se fudeu muito. Claro que eu me fudi completamente. Aí, lá eles dizem que a malária é uma velha disciplinadora que entra em você. Podiam ter me contado antes, né? Mas então teve isso. E eu também tinha muitos sonhos com as pessoas que estavam lá com a gente. Eu sonhava... Teve o pajé que estava com a gente. Eu sonhei, cara, você foi queimado 3 vezes. 3 vidas você me mostrou você sendo queimado. Você me mostrava, olha o que vai acontecer. E você era queimado vivo. Ele falou, eu fui queimado vivo em outras vidas minhas. Para quem acredita, acreditará. E a coisa mais louca, que eu acho que eu comentei com você já, Andrei, foi que no dia seguinte, da primeira vez que eu tomei isso, acendi a fogueira à noite e eu começava a entrar naquela vibe da miração, que eles dizem, né? Começava a mirar. No terceiro dia, eu começava a mirar, mas eu não tava tomando os outros dias. Aí uma hora eu cheguei pro pajé e falei, amigo, veja cá, amigo, não vai parar essa porra? Tipo, todo dia isso vai acontecer. E aí, eu não tomei nada, isso, quanto tempo isso fica no meu organismo? E ele me deu uma resposta que acho que fez o sentido. Porque daí eu virei uma buscadora mesmo. Eu já ia pra tudo que é lugar, mas depois disso ele falou, isso é um caminho interno seu, você só relembrou esse caminho, você não precisa tomar nada pra fazer isso, você não precisa tomar nada pra sentir isso. Sim. Você só abriu o caminho. Depois de outros estudos, que caminho que é esse que eu considero, né? A gente tem ali a pineal, e muita gente fala que ela calcifica, que a gente, a pineal, nossa glândula que fica ali no meio da cabeça, vai ficando, que faria a nossa conexão espiritual com outras dimensões, ela vai se enrijecendo. E existem muitos exercícios que você pode fazer. Hoje eu participo de um grupo místico há 12 anos, e a gente faz muitos exercícios lá, a gente não toma nada, a gente não usa nenhum tipo de substância, é ordem, princípio e luz. A gente faz exercícios para descalcificar, ou digamos, para maciar essa glândula. Quando você toma ayahuasca, é como se você desse um banho de VAP na sua pineal. Vai... Então, imediatamente, tudo aquilo, e você vai... É meio isso, sabe? Então você pode ir por vários processos nesse caminho, assim. Não precisa ser pela ayahuasca, mas eu tenho a sensação que a ayahuasca é isso. Ela é uma enxurrada nessa glândula. Uma facilitadora. Poxa, é uma facilitadora, mas que pode te dar um empurrão que talvez você nem esteja pronto. Porque se você tá muitas vezes não tá bem. Se você tá num lugar zoado e tosco, se você vai sentir tudo e você não tá bem, digamos, você tá na merda, tá deprimido, sua vida tá uma bosta. Você tá num lugar que a vibe não é legal. Aí você vai tomar no apartamento de não sei quem, que blá, blá, blá. Você dá essa lavada, se você não tá num lugar preparado energeticamente, estou falando, eu acho que pode dar um ruim tão grande, né? A gente ouve histórias, eu acredito em todas, porque se você vai ver tudo, mas daí é tudo, tudo. Tudo que é legal e tudo que não é legal, né? É aquele negócio... O Kellen tem uma história disso, que ele tá fazendo uma projeção perto da parada, da quebrada dele, né? Fala, pode contar. E que, tipo, você deu um passinho pra fora do teu espaço seguro e falou assim, Por que acho melhor não. É. Voltou. Mas ele é uma pessoa que, ok, entende da parada. Aí você, de repente, abre a portinha ou a porteira. E não tem como dar esse, tipo, sair, né? Eu tipo acho, assim, acho vou que... voltar? Se você não tem esse vou voltar? Cacete, você deve ficar. Eu acho que a problemática disso que vocês estão falando é que muitas vezes quem vai tomar esse sacramento, essa medicina, são pessoas que não têm outras experiências espirituais e não sabem lidar com aquela parada muito forte que está acontecendo no nível físico e neurológico dentro da cabeça dela. Uhum. Não é só uma questão de percepção mental barra espiritual. É tem uma questão que tá física ali acontecendo. Uma questão química, biológica, né? Não, não tem pra onde correr. Sim. E muitas vezes a pessoa não sabe lidar com o que vem. Por isso, minha opinião, é que tanta gente, quando usa pela primeira vez, principalmente, chora, vomita, bota coisas pra fora, né? Pode Sim. ser. É, tem essa questão da limpeza, né? É, tem esse lance da limpeza. Muito, muito... Nossa, eu se eu tomo, eu vejo fantasma, vejo espírito, vejo tudo, gente. Uhum. É uma coisa maluca. É. Uma vez eu fui numa igreja do Daime um tempo depois, que eu, a primeira vez que eu tomei foi na Amazônia e tal, depois eu fui visitar uma igreja, que é uma coisa linda, um ritual maravilhoso. O céu do Paraná, lá no Paraná, ela é em formato de estrela, a mesa central da igreja. As pessoas dançam ao redor. Você vê o sol nascer, porque é de vidro o centro da igreja. Ai, é um negócio Caramba. Espetacular, assim, lindo. Tudo maravilhoso. E as mulheres de um lado, os homens do outro. E eu ouvia uma voz de homem cantando do nosso lado. Falei, gente, cadê esse homem que eu não escuto? Olha só, olha só. Cadê esse homem que eu não tô escutando? Aí eu comecei a procurar o tal do homem. E eu vi um cara... Você só estava escutando. Eu estava escutando e não estava vendo. Aí eu vi a imagem de um cara dançando colado com uma das meninas. Mas não um cara encarnado, era um fantasma. Vamos botar em palavras fáceis aqui, tentar descrever. Mas você percebia que era um fantasma? Sim, eu percebia que era um cara acompanhando ela, sabe? Às vezes eu via a imagem, às vezes não. Mas eu via, cara, tem um cara que ouve a voz dele plenamente e a imagem era uma coisa mais turva. Depois eu fui conversar com ela e falei... Então, amiga, nunca tinha visto a menina na vida. Vi lá na igreja a primeira vez aí. E... Tem alguém da sua vida que você perdeu recentemente? Eu tava muito enculcada. Eu falei, eu quero tirar isso. Que tal? Será que eu tô viajando é aquela? Você acredita ou não quando você tá sob o efeito das coisas, sim, né? Sim. E ela falou que o namorado dela faleceu, que ela sonhava com ele sempre, que ele tava sempre com ela. Eu falei, aí, ó, o cara tá colado, duvido. Ela falou, ai, inclusive eu não consigo, né, ir pra outros relacionamentos. Eu falei, como não? O cara tá grudado aí no pescoço. Não falei pra ela. Mas eu falei, é lógico, tá com o cara ali. Eu disse encosto. Grudado na mente. É literalmente, literalmente um encosto. Eu tive a impressão dessa também, né? Uma das vezes em que eu tomei, né? Tava num lugar muito, muito bacana. Inclusive, essa fala sua que você disse sobre, ah, é um caminho que a gente já tem. Uhum. O cara que foi meu veleiro, no templo eles chamavam de veleiro, né? Que foi o Cris, beijo Cris. Ele também trocando ideia, ele falou assim, cara, com o tempo você vai perceber que você consegue causar efeitos muito parecidos. Obviamente, não é tão fácil, né? Bateu aqui 10, 20 minutos, 30 minutos e bate. Não, é tempo de meditação, concentração, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas você consegue chegar a locais parecidos porque você já fez o caminho, né? Na tua cabeça. Tipo um save point? Tipo um save point, né? Ele deixou assim, ele explicando. E eu lembro que eu percebi essa coisa do assombrado também. Um brother que tava do lado, que eu ia e voltava, né? Porque eu queria ver onde é que eu tava, o que tava acontecendo e tal. Então eu ia pra minação, pra dentro, pra caralho, pá, muito doido, vi umas paradas, resolvi umas paradas, voltava, olhava em volta, e eu vi um mano do meu lado assombrado no sentido de estar perturbado com algo mesmo, assim, saca? Eu percebia, é aí que é a loucura, é um misto de uma cor, é um misto de uma cor que às vezes parece que vira uma fumaça, vira alguém. Keller, você é sinestésico? não sou sinestésico, devo ter ficado com a ayahuasca. Ai. E aí, tipo, tava em volta, assim, dando uma cutucada no cara, incomodando. Então você via, ele estava lidando com demônios, saca? Com seus próprios demônios internos, assim, suas próprias questões. E eu acho que tem essa visão, se você prestar atenção. É que aí, é aquela coisa também, né? Eu olhei, porra, legal, o rolê desse cara aí. Ele que se foda com os demônios dele. Deixa eu continuar no meu rolê. E aí eu voltei pra dentro. Mas outra coisa muito importante pra mim foi resolver questões psicológicas, porque essa era a ideia daquele rito. Aquele rito era pra você resolver questões. Entendi. Né? Geralmente tem uma proposta assim, né? Sim. Você faz uma conexão com seus pais, seu passado, tratar, você dá uma... Né? Uma figura materna. Você acabou de falar aí que faz tempo que você não toma porque você não tá com nenhuma questão pra resolver, né? Você usou bem essa frase. Não tô com muitas questões pra resolver, sérias. Pra mim não então... é recreativo, pra mim é uma coisa de... Exato. É objetivo. Também. Inclusive, o cara que... Se você faz uso recreativo de ayahuasca ou frequenta um desses cultos que faz... Grola que gosta. Faz, tipo, sei lá, quinzenalmente... Semanalmente, cara, Tem que tomar porrada, cara. Calma, Grolla, cara. Eu vou te falar. Parabéns, cara, porque eu ia virar suco, tá ligado? No primeiro mês, assim. Eu extrato de nada. Não, gente, eu não tenho fortitude moral pra aguentar isso, não. Você é louco. Conheci uma história de um cara aí que andava com a galera que era cheio de falar merda da gente na internet, que foi pro rito de ayahuasca e derrubou o portão e saiu correndo da casa de que cagaço. Isso? É mesmo? Conta pra nós depois disso aí que eu tô sabendo. Se você fez tô isso... sabendo, não. Não sei se ele ainda anda com essa galera, mas eu conheço essa história aí. Os caras espiritualistas, coach, os caralho aí, que saíram correndo e tal. Coach quântico, coach quântico. É, desse tipo aí. Conta, se você fez isso e ouve a gente, porque se você nos odeia, provavelmente você está ouvindo agora porque você faz isso com você mesmo. É uma estranha, né? É uma estranha relação. Então, mas as vibes são mágicas, são lindas. Eu já conversei com cobra. Gente, aconteceu de tudo. Mas a cobra tava lá ou não? Sim, o que acontece? A gente saiu um dia de manhã dessa oca lá no Igarapé e foi todo mundo tomar banho no rio. E eu tava como de cupê, eu tava cuidando do ritual aquele dia. Que é sempre a esposa do pajé que faz isso, mas ela tava doente, eu assumi esse papel. Ela me ensinou rapidinho o que eu tinha que fazer e tava eu lá fazendo. Quando eu cheguei, as pessoas começaram a entrar no rio, ele falou pra mim de forma automática. Ele falou, você fica aqui dando uma olhada na gente? E eu, sim, era a minha função dentro daquele ritual. E tinha uma cobra, gente. Uma cobra gigantesca. Meio azul com amarelo, um negócio. Eu nunca vi uma cobra daquele tamanho. E ela tava na beiradinha, assim. Quando é grande, não tem problema. É, que bom, né? Mas ela tava ali e eu... Um outro pajé tucano de outra tribo tinha dito pra mim que uma mulher, especialmente uma mulher grávida, pode mandar em uma cobra. Inclusive, grávida, ela pode matar uma cobra com um olhar. Foi isso que ele disse. Rapaz. É uma coisa que se diz lá. Foi isso que ele falou. E aí, eu conversei. Eu pedi. Eu falei, olha, aqui é o seu lugar, é o seu rolê. Nós estamos passeando de boas, não vamos fazer nada, mas a gente tem muito medo de você. Tipo, é um negócio que não sabemos lidar. Rola a gente ficar e você passear. E ela... foi se retirando, meio de costas, porque no final eu vi a boquinha dela, ela tava comendo alguma coisa, e ela foi e sumiu. Mas qual é a reação? Shaylee faz o quê? O que a ayahuasca também faz com você? Ela tira o seu preconceito das coisas. Aquela retidão, aquelas caixinhas que você tem na mente, elas se desfazem, porque você tá no lugar das sensações. É outra relação com a vida e com a natureza. Então não tinha um preconceito, porque eu, Shaylee, sairia correndo ao primeiro sinal da cobra. A pontinha do rabo, eu já tava no... Em São Paulo, meu bem. Você tá batendo um placa. Não ia acontecer. É, ela... Eu tava ali de boas, muito perto, mas pensa perto como eu tô de você. Telepaticamente interagindo com ela. E a voz da cobra era tipo uma voz assim? Imagina, de boa. Você não parece. Desculpe incomodar, sua admiração. Volto daqui a pouco. Você é e foi muito louco. Eu tinha a sensação dessa cobra perto de mim depois de um tempo. Mas é isso, se comunicar de outra forma, né? O que eu teria... feito depois disso acontecer comigo era correr numa farmácia e fazer xixizinho no palitinho, amiga. Porque, entendeu? Você foi lá, conversou com a cobra respondeu. Você pediu um negócio pra cobra, a cobra respondeu, estou me dirigindo até a farmácia, vou fazer xixi no palitinho pra... Mas eu fiz essa curva, não sei se alguém vai falar mais de mágica da ayahuasca, porque eu acho que temos que falar de coisas que não são legais. Já falamos algumas, que é a pessoa ter a coisa ruim e tal. Mas tem uma outra coisa, que é uma característica de plantas de poder. É, eu treino pessoas para falar em público em frente às câmeras. É um trabalho que eu faço, incorporações individuais e tal. E eu tenho recebido uns clientes. Aí chegou um cliente para mim outro dia, que ela tinha dificuldade de falar, de manter a atenção de quem estava falando com ela. Ela falou, tô numa reunião, eu começo a falar e eu vejo, eu não consigo, sabe? Às vezes é um possível cliente, eu vejo que ele não consegue prestar atenção em mim, eu não consigo manter a atenção da audiência. E aí a gente foi estudando isso, né? E fazendo treinamento. Até que uma hora eu falei, miga, o que você toma? Conta pra mim. Porque a planta, ela leva você pra dentro. Então você não vai conseguir... ter a empatia com a pessoa que tá fora. Às vezes, se a pessoa acabou de tomar ayahuasca, você olha pro olho dela, você sabe. Porque ela tá lá dentro dela. Você precisa dar... Oi, amigo! Tô aqui, vem me dar oi. Ela tá num outro lugar. Então, eu já peguei duas clientes esse ano com essa questão. E aí, a pessoa tá num momento de divulgar o próprio trabalho, lançar a empresa. É tudo assim, né? A pessoa me procura no momento que ela quer. Colocar a voz dela no mundo, um projeto, geralmente, no mundo. Aí eu falei, cara, enquanto a gente estiver nesse processo, trabalhando isso, ensaiando sua apresentação do TED, ou seja lá o que for, não dá pra você tomar isso aí. Porque você não vai... É um processo interno de autoconhecimento, não é de relação com o outro. Não nesse tipo que você tá precisando agora. Então tem o seu lugar, cada coisa tem o seu lugar, e às vezes as pessoas não dão, ela não vai conseguir fazer essa conexão ali com as pessoas ao redor para vender o projeto dela com ayahuasca, nem com a outra planta, porque agora tem uma coisa aqui em São Paulo que é, que eu tava conversando com vocês antes, que é a planta. Eles não falam o nome, né? Chama a planta. Parece filme de terror. Isso aí. Ah, parece. Planta. Meu, sabe que a minha colega me falou o nome e eu esqueci o nome da ditacuja da planta. Mas é Andina, mas é um ritual. Não é brasileira, né? Andina. Não é brasileira. Eu até procurei ali, eu acho que eu vi qualquer, mas pra não dizer errado, mas tá na moda, mas é caro pra caramba. É gente que tem grana que vai nesse ritual da planta. Você tem que ser convidado. Eu fui convidado uma vez um tempo atrás, daí fiquei com preguiça, achei caro demais. Tipo, R$800 pra participar. Ai, toma. É grana, é muita grana. E essa planta. Né? É muito difundido. Não, e né? Essa planta, e é o mesmo efeito. Então a pessoa anda e fica nesse grau, assim. Ela, é o mesmo efeito da ayahuasca nesse sentido. Pra comunicação externa, atrapalhou um pouco as pessoas. Só que são pessoas diferenciadas, são pessoas que podem pagar R$800. Tomando gente, é muito diferenciado uma pessoa dessa. É muito diferenciada. Mas então tem que entender que a coisa não é assim, né? Isso é o ayahuasca com bolsas Armani. Tipo, dentro da Sephora, né? O negócio. Mas então tem cada coisa tem o seu lugar, né? Mas deixa eu fazer um adendo nisso que você tá falando, que atrapalha a comunicação da pessoa. E tem coisas que às vezes não precisa ser tomar ayahuasca, fazer isso. Mas, por exemplo, quando eu entro em meditação, demora um tempo. Pra você conectar de volta, quando você volta. Pra conectar de volta. Teve, acho que o Vinícius até contou uma experiência que ele passou um mantra pra mim e eu desliguei por quanto tempo? 2 horas sem conseguir falar. Ela entendia tudo que eu tava falando, mas não conseguia se comunicar aí, comigo. Lívia, você tá bem? Eu só levantava o dedinho. Fazia joinha. Rolou tipo, como é que chama? Fala alto, Lúcia. É afasia, aquele lance, por exemplo, você não fala várias línguas, e aí alguém fala por você, mas você não consegue responder naquela língua. Não, é tipo isso. Isso, tipo, não, isso, chama afasia, isso é, né? Meu dia a dia. Isso sou eu sem café. Tá. Lívia, sem nenhum aditivo, é isso. Eu tenho problemas de achar as palavras certas. Não, mas é que você não consegue falar, articular quando, uma palavra no idioma. Quando ele passou o mantra pra mim, ele falava, você tá bem? Eu só fazia assim porque eu... parece que eu tinha desaprendido como usar a fala. Isso já aconteceu comigo tomando a ayahuasca também. E coisas estranhas com língua já aconteceram. Já aconteceu. Alguém te deu a linguada? Talvez, que delícia! Mas eu acho que eu não me liguei se isso aconteceu. Mas pode ter acontecido, sim. Se fosse a cobra. Mas, tipo, de eu ficar tendo altos pensamentos filosóficos em francês, sendo que eu não falo nada de francês. De pessoas falando em alemão em volta de mim, e estavam realmente, e eu entendendo tudo, sendo que, tipo, gente, já eu aconteceu não isso comigo com alemão. Eu não entendo nada de alemão. Não, eu entendo um alemão. Pouco, porque tenho aula com uma professora muito bacana. Mas eu tava entendendo tudo que as pessoas estavam falando, como eu tô entendendo o que você tá falando comigo. Assim. E já teve vez das pessoas falarem comigo, e aí, tá tudo bem, justamente porque você tá dentro da sua casinha, né? E cada um tá dentro da sua própria casinha. E eu só consegui fazer um joinha também, porque não consegui articular a palavra. É atavismo que chama isso. E às vezes você abre a boca e fecha e... Você fala, mano. Depois de ter umas fotos. Depois de umas fodas bem gostosas e loucas, acho que eu também já fiquei assim. Uou. Quem nunca, não é mesmo? Né? Quando você tá descrevendo uma. Não, mas é verdade. Quando você tem aquela. Nunca subestime o poder de uma fodelança. Olha, vai atingir sua pineal, vai fazer tudo que uma fodelança é capaz. Poxa, imagina, todos os hormônios começam a circular, a coisa toda. Você pode chegar no estágio. Não concatenas. O Leco Cré. Ah, é? Magicando 69, aguarde. Posso fazer duas perguntas? Na verdade, uma pergunta e uma, eu queria uma opinião sua. Eu vou começar pela pergunta que é mais fácil. Microfone. Você teve alguma experiência com jurema? Porque, assim, a ayahuasca, ela é bem descrita, a gente sabe qual a planta que tem tal componente, o que faz o quê. Mas a jurema, a gente sabe que a jurema preta tem o DMT, mas a gente não sabe, por exemplo, ela provavelmente tem que ter um imal, alguma combinação, e isso ninguém fala, ninguém sabe, nem pesquisador acadêmico sabe exatamente quais são os componentes da jurema. E já me falaram que, meu, a jurema é 10 vezes mais paulada que um ayahuasca. Que diz que um dos rituais da jurema é o tal do tombamento, meu, que o cara tomou vinho e capota. E só vai acordar 5, 6 horas depois. Você já teve alguma experiência com a jurema? Não oficialmente. Não pode contar. Não. É, sabe o que, que é? Que a gente tá falando aqui, ayahuasca, não sei o que, não sei o que. Mas quando você tá em rituais com povos indígenas, não chama assim. Então, eu participei de um monte de coisa que eu tô chamando de ayahuasca no global. Então, não lembro, mas Jurema é um nome que eu já ouvi muito. Então, pode ser que algum era Jurema. Porque eu já participei de ayahuasca, tipo, lá na Amazônia, já participei no Paraná. Já participei com um ritual que era meio celta, que era com uma outra galera, mas usava ayahuasca. Mas, então, tudo a gente sabe meio que é ayahuasca. E tinha peyote junto. Era temascal. Normalmente, Jurema celta é do Nordeste. É, geralmente é mais na região Nordeste. Então, eu não confirmo. Acho que eu não participei, não. Nada de... Não me lembro de um tombamento perto de mim. Aconteceram muitas coisas, mas um tombamento assim, não. A segunda é uma opinião. Assim, eu hoje tenho uma crítica muito grande com a galera do ayahuasca, porque é o seguinte. As casas estão muito fechadas dentro dos paradigmas locais, localizados. Assim. Cada casa tem seu rito, trabalha do seu jeito, e é aquilo e aquilo e pronto. E eles costumam, dentro do rito, conduzir para onde você quer ir. A experiência toda. A experiência toda. Uhum. E assim, para muitas pessoas, e assim, a gente já comentou sobre isso várias vezes, que a gente queria, por exemplo, um rito de ayahuasca que não houvesse essa condição. Que deixasse a gente seguir para onde a gente tem que ir. Que abrisse as portas para a gente buscar as nossas questões dentro dos nossos paradigmas. Não, problematizar. Não tem, problematizar. A Igreja do Santo Daime é isso, gente. A pessoa vai para onde ela quer. Tem um ritual que é padrão. Mas você vai mirar o que você quer mirar. Então, eu recomendo um local estruturado. Do que alguém que diga assim, agora vamos tomar e faça o que quiser. Porque tem alguém conduzindo. Então, não vejo como um... É que, do jeito que você tá colocando, parece que a pessoa vai conduzir tua experiência inteira. No geral, o que eles conduzem... Os lugares que eu frequentei, tá? Eles conduzem a experiência no sentido assim, agora é hora de dançar, agora é hora de comer, agora tem um intervalo, agora vamos dançar de novo. É polca, mazurca, né? São sempre aqueles ritmos os mesmos, no caso da igreja mesmo, do Daime. Mas isso te ajuda, isso não te impede em nada de seguir a tua viagem pro teu lugar. Pelo contrário, é só um jeito de você ter sei lá quantas pessoas e... Mas, por exemplo, eu sou um cara... Que eu odeio essas musiquinhas, esses zíperas, essas. Mas aí você acha um outro lugar, tem lugar. Tipo, eu fui num lugar eu lá. Eu fico pistola, cara, com essa porra tocando o tempo inteiro. E você sabe que tem aquele nosso brother que tá lá, que ficou pistolíssimo também com isso, foi obrigado a sair. Mas e tem a hora lugares. Que ele saiu, ele conseguiu ter experiência. Não, tem outros lugares. Essa galera mais... Eu tô chamando de celta, porque era uma pegada que tinha uma coisa meio indígena, mas era outra viagem. Era outra indígena, porque a viagem com eles não era essa geralmente... Porque quando você tá mais no daime, no vegetal e tal, é um negócio mais índio ou cristianismo, terra, elementos da natureza. Aquele era as estrelas, mano. Aquele lá eu me desintegrei, eu tava no espaço sideral, era uma viagem planetas. Você viu Astra Chiara? Era ayahuasca, mas era outra coisa. Foi lá que você foi nomeada? Era ayahuasca, mas era outra coisa. Então tem os lugares, é que tem que achar, né? Essa galera foi onde eu tomei peyote também, que eu nem sabia o que era. Então é assim, quando você entra nos rolês, não necessariamente você sabe o que você tá tomando. Depois fala, ah, aquilo lá que a gente tomou no meio era peyote. Ah, entendi então. Coquetel, não, né? Começa era com peyote. Deixa só eu colaborar com a fala dos dois. Responder um pouco o Grola, sei que a pergunta não foi pra mim. E colaborar então não foi com... pra você, não responde. Quem está respondendo? Tem um podcast, eu sou cofundador e eu falo a hora que eu quero. Mentira, a hora que o editor corta, né? Agora. E colaborar com essa fala da Shaylee também. Que eu tenho um brother, que é ouvinte, é o Lucas. O Lucas, ele tava até conversando comigo esse tempo atrás e tal. Ele falou, cara, eu vou tomar ayahuasca no lugar. Aí eu falei pra ele, mano, pesquisa quem é e tal. Ele levantou, era uma mulher que aplica, ela tem um grupo de pessoas que frequentam com frequência, ela faz isso numa parte separada da casa dela e tal. Falou, tinha segurança, tinha uns banheirinhos, tinha toda a estrutura mesmo. Uhum, a gente aplica isso há mais de trocentos anos. E ele falou assim, cara, e tem uma coisa diferente. Porque eu sei que o Grau tá falando, é que a gente participou de um rito fechado, de uma ordem, que era um rito com objetivo. Uhum. Então era um rito que, tipo assim, a gente vai trabalhar com tal entidade, com tal coisa. Uhum. Eu acho que foi muito no trilho pro que o Grola queria. E o rolê dessa mina que aplicou com esse cara, com o Lucas, era tipo assim, tem a casa aqui, a casa tinha as redes, tinha lugar pra você ficar, tinha um lugar com uma lareira, tinha um lugar com uma fogueira, tinha um lugar mais separado, tinha uns caras de segurança do lado. Ele disse que achou legal porque tinha uns caras que eram visivelmente seguranças pagos. Uhum, de preto, grandão, ficava sempre zelando. O cara tava. Aí tinha uma outra galera que não era segurança paga, era alguém do rolê com ela, que ficava lá com papel higiênico, uma frutinha, uma toalhinha, né, pra... Pra você pra se vomitar inteiro e ter opções de higiene pessoal. E tal. E ele falou assim que tinha umas caixonas de som, assim, ela chamava, ela conversava com a galera, explicava tudo, ela fazia o primeiro acompanhamento com todo mundo junto. Depois rolava som de tudo quanto é tipo. Ah, eu já tenho uns amigos que foram nesse lugar aí. Que é muito louco. Aí, tipo assim, de repente começava um mantra indiano. Aí parava pra ficar um barulho de então floresta. Então é uma outra coisa, uma outra vibe. Parada. E ele falou, cara, isso aí foi muito doido, porque ele disse que tinha um cachorrinho lá que de vez em quando ele dava umas lambidadas no que sobrava nos potinhos também. Tinha um cachorrinho. E ele viu... E ele viu o cachorro, e o cachorro ficava doidão querendo pegar os copinhos que sobrava, tá ligado? E aí ele viu o cachorro dando uma lambida, depois ele ficou olhando o cachorro assim e tal, e ele falou, porra, será que não vai bater? Aí ele disse que o cachorro deu uma mergulhada na terra e saiu como se fosse um golfinho do outro lado dele. É, acho que já deu. Acho que bateu. Ele disse que o cachorro foi tipo um golfinho. Então, por exemplo, cara, foi uma questão que eu discuti semana passada, inclusive. A maioria desses lugares, quando você entra, você não pode estar com o celular, você não pode levar um caderno, não pode levar. E, cara, tudo que eu queria era estar com a porra do meu notebook pra desenhar aquilo que eu tava vendo. Entendi. Se me der na louca de querer escrever uma poesia na hora, eu quero ter um papel e um lápis e escrever, entendeu? Eu não quero que você conduza o meu rolê do jeito que é o seu paradigma, porque as coisas que eu tenho que resolver são minhas. E, às vezes, a resposta que eu preciso trazer pra matéria são outras, entendeu? E é esse exagero condutivo que me incomoda demais. Mas você falou, demais. A maioria dos lugares. Quantos você já foi? É a maioria esse número? Porque a gente tem um preconceito das coisas. A gente tem um preconceito com os caminhos. É, mas... não é que eu quero polemizar contigo, mas a gente fala, a maioria dos lugares é assim, eu sou muito fechado. Será mesmo? Tem um monte de gente frequentando, eles estão chegando onde eles precisam chegar. O quanto nós estamos dispostos também a não fazer tudo só do nosso jeito, porque a pessoa... Ela manja mais daquilo, então nós vamos entrar naquele rolê. Vem um look, dá um chute no notebook. Eu quero ir num que dá pra levar notebook. Então eu vou achar. Cara, eu acho pra você. Gente, só esclarecendo, eu não sou a pessoa que vai sempre. Eu sou rato de ritual, eu gosto no sentido antropológico. Eu amo ritual, eu sou do teatro, eu curto. Eu vou pra experienciar. E já vivenciei diferente, então eu sei que dá. A gente tem também que ter a atenção de não generalizar mesmo. Porque a maioria dos caras fode mal. E eu encontro alguém que fode bem, entendeu? Então não dá pra generalizar nunca. É, Minas também. Então é um negócio, tipo, convenceu. Muito... Não, mas eu acho que vocês dois têm um ponto muito interessante, que é porque eu acho que esse tipo de coisa ainda é muito restrito. E não que seja secreto, mas fica muito naquela coisa de não se comenta muito. Boca tipo boca. Casa de Umbanda, terreiro. Boca. Você nunca sabe que um terreiro tá... Só até você escutar o tambor batendo ali. E tipo assim, eu acho que isso prejudica essa busca. E a gente tem que ter cuidado pra não marginalizar mais, porque não é... Tá hype por um lado agora. Sim. Mas a galera ficou na soma. Que o Prembaba lá usa ayahuasca. E ele não fala pra ninguém, fala, meu Deus, ayahuasca. Porque falou que tomou ayahuasca, a pessoa já acha que você é doido, que não sei o quê. As pessoas que frequentam, que são... Ou assim, que não são tão inteligentes, atrás, ou sei lá o quê. Uma garrafa de vodka, você é, não mas a galera gosta de julgar muito as religiões de forma geral. Julga muito. E aí, o que me pega lá? Aí eles não falam pra ninguém, né? Faz os rituais secretos, aí usa. Mas pra não parecer que a gente é igual àquela galera, a gente discrimina. Então temos que cuidar pra gente não... colaborar com esse de julgamento. Faz todo sentido. Vamos mudar então, já que a gente vai ter depois um episódio dedicado a só ayahuasca, com pra quem achar que a gente ficou muito na ayahuasca, tudo que a gente falou sobre ayahuasca, inclusive, vale pra todas as outras drogas também. Sim. Ah, e um lugar... Praticamente. Um lugar que aplica cogumelo. Você tem que achar um lugar legal. Quando eu vou tomar cogumelo na galeria do reggae às 4 da tarde... De frente pra... Pô, cara... De cocô de boi, né? É bizarro, assim, entendeu? Então, melhor. Todo lugar que aplica a parada do sapinho. Não vou tomar o bagulho do sapinho embaixo. Não vai pegar rã aqui no Hitchetê e lamber. Então, tipo, todos esses cuidados, a gente aplicou na ayahuasca porque foi o primeiro tema. Mas são cuidados que valem pra várias e questões. E é o mais amplificado, mais né? É o mais comum. E na ayahuasca tem um lance também que ajuda a ficar marginalizado, assim, que é onde conseguir a bebida. Então, eu consigo aqui fazer um ritual com você. Como eu consigo e é de qualidade? Então, eu te garanto que se for uma igreja do Daime registrada, porque tem presidente, tem secretário, é um super organizado, vai ser um negócio de qualidade real, bacana, entendi, que veio de algum lugar. Então, no mínimo isso. Não vai ser um chá de não sei o quê misturado mais com isso, menos daquilo. Porque eu tenho medo de pegar um troço mal feito. Eu não quero ter uma vibe parada, ruim. Né? Precisa... Exato. Uma parada que vai mexer comigo. Então, isso dá pra garantir, porque os caras são organizados, é uma organização. Afinal, tudo com todos é os problemas, né, de uma organização. Eu tenho medo de pegar uma parada que não vai mexer comigo. O problema é que algumas coisas são comestíveis apenas uma vez, exato, né? Exato, esse é o cuidado que você tem que ter. Exatamente, exatamente. Uma das questões, por exemplo, a gente tá falando sobre coisas que a gente ingere, que é uma opção. Só que nem tudo a gente pode ingerir, né? Como, por exemplo, o rito do sapo, que a gente vai falar daqui a pouco, que você não... Quer dizer, tem uns que lambe não o sapo, não é pra lamber, né, o sapo. Depende do sapo, eu lambo muito. Eu vou ignorar essa vejo afirmação. Vejo que é uma pessoa de muita sabedoria. É, caco sapo, cuidado. Mas aí, o que que acontece? Existe uma crença relacionada, que inclusive é uma crença até preconceituosa, né? A questão da Inquisição, né? Você tem aquela coisa do voo da bruxa, né? Que você, Ju, no nosso primeiro episódio que a gente gravou junto, a bruxa, você explicou esse processo, deixou todos os ouvintes chocados. Deixei? Não sei, deve ter. Porque a galera achava que a bruxa voava mesmo. Voava mesmo. E ela voa mesmo. Aí ela voa. Aí você explicou, né, sendo da bruxa, pra que que servia a vassoura? Aí foi isso que chocou. Ah, então tá. Entendi. Então pra quem ouve? É pior que cenoura. É pior do que cenoura. Mas então, mas a do você não se dá mal, você só se dá bem. Vai lá. Voltando. Por que que há a iconografia da bruxa montada na vassoura? E ela está voando. Por quê? Era muito difundido, e é até hoje, menos e com outras substâncias diferentes, né? Mas que você produz um unguento, ele é feito de gordura. O melhor é quando você faz com uma gordura animal. Foi mal, galera, vegetariana e vegana, mas tem muita diferença. Dá para fazer com outros tipos de banha e gorduras e óleos de coco, enfim. Mas o animal, ele é diferente. Então, você tem uma série de plantas que você pode macerar ou quinar. Na realidade, macerar é... Deixa eu falar, quinar. E você mistura nesta gordura. E você vai aplicar isso nas mucosas. Você não pode ingerir isso porque é altamente tóxico. Você se... Acabaria com o teu estômago, acabaria com a tua vida se você engolisse aquela porra. Porém, se você passar em outras mucosas, e é por isso que a bruxa está montada na vassoura, o que que ela faz? Ela vai lambuzar aquele pau com aquele unguento, vai montar nele e vai se esfregar. Se quiser se masturbar, pode também, não tem problema nenhum. Aquele unguento em contato com as mucosas, não só vaginal como anal, faz com que você entre em contato com essas substâncias que estão nessa pomada, e é aí que a bruxa voa. Ela vai para o sabá. Ela não voa, ela voa. Ela avoa. Então, por isso que existem a iconografia clássica da bruxa é a mulher voando, porque ela saía dali, velho. Ela ia para outro planeta. Sim, sim. Tem toda uma crença relacionada, por exemplo, à caçada selvagem, por exemplo, né? Exatamente. Vara que é rabo. Ai, eu até perdi a respiração, gente. Uma descrição tão maravilhosa que vocês perderam a oportunidade de ver os gestos. Espero que vocês tenham imaginado como a gente pôde ver. Exatamente, exatamente. Né? E a gente chegou a fazer uns testes com relação a isso, né, Ju? Que é... Você testou isso? Testou. Show! Botamos quem foi que você testar. Conversou? Que você voou pra onde? Olha... Depois de... Eu vou contar nos relatos, só que antes de a gente chegar a isso... A vassoura é opcional, gente. Mas não, teve alguém que a Ju conversou que falou assim... Os meninos testaram isso, testou sim, isso. É, claro. Beijo, Raquelzinha. Aí a Ju, sim, colocaram tudo no cu. Sim, mas gente. Todo mundo nessa tá mesa, aí pra usar. Tirando a Sheili, usou. Então, mas vou usar amanhã, gente. Amanhã. Então, mas isso é um negócio interessante, porque, por exemplo, a gente é pouco difundido aqui no Brasil, porque eu acho que isso talvez seja uma bruxaria um pouco mais europeia. Tô errado, Ju? As plantas são europeias. As plantas são europeias. Então, por exemplo, tem a Beladona... Que são europeias, né? Mas assim, hoje trabalha-se com substitutos brasileiros e também, gente, sim, desculpa, se você vende o bagulho, eu já vi muita gente vendendo falando, não, porque é o verdadeiro unguento. Cara, não é, porque não é daquela época e não tem as mesmas, não é a mesma quantidade e não é a mesma erva. E não é a mesma raiz, ponto. Tem verdadeiro, o nome você é tem, falso. É, então, você tem uma série de versões. E original. Né? Por exemplo, você não precisa ter Beladona, mas você pode ter a trombeta, que é a parente que tem aqui, passa na rua e tem um monte de árvore de trombeta. A única segurança, por exemplo, é que é por exemplo, no Aruasca e outras coisas que você ingere, por exemplo, é o tipo de coisa que é um pouco difícil de controlar. Você nunca sabe onde vai, você não sabe se você vai ter uma bad trip, por exemplo, coisa nesse sentido. Quando a gente tá falando disso, é um pouco mais leve, né? Você, tipo assim, pra você não... O perigo é pouco. Ou não? É... Só se o cara, tipo, meter o dedão e me dar uma linguada. Aí, realmente, o cara vai Você não vai meter na... Por exemplo, um guento de voo, você não usa na boca e nem no nariz. Não pode. Ah, não? Não pode, nem não. Nem Vick Vaporub que eu usei? Uhum. Tá bom. Um guento de quê? Um guento de voo. De voo. Ah, tá. Você vai... Como você pode utilizar isso? Como você utiliza perfume? Todos os pontos estão assim. Pulso... É, parte interna aqui, né? O lado oposto do cotovelo. Testa se você não é alérgico. Você fez um que você tava muito mais cuidadosa do que eu, né? E foi fazendo assim, mais fraquinho e aumentando. Eu fui aumentando aos poucos. Eu fui a louca e fiquei assim. É que os dois é droguinha aqui, porra, né? Eles querem no limite, né? Aí eu. Não, eu coloquei o que eu achava que, tipo, tava seguro, mas uma coisa. Ficou forte pra caralho. Aí. Isso significa o que na prática? Então, você não falava mais. Aquele dia você já comuda. É porque normalmente você usa antes de dormir. Normalmente pra ter sonhos. Não. Você usa antes de dormir. Não, tudo bem, mas você, se você passar e ficar acordado, você pode ter o. Dá pra meditar também. Se você passar e ficar acordado, você vai ficar um passinho acima. Parece que os layers não vão estar batendo. Sim. É tipo, é meio que um estimulante pra viagem astral, por exemplo. Mais fácil então, do que. Eu posso falar do que eu sei. Ah, fala aí. O que. Eu passei, foi... Tava tão forte que eu passei só nas coxas. Eita, que gostoso. E de preferência, passa na parte interna. Assim, você fica meio... Você fica meio um pé aqui, um pé lá. Enquanto você tá dormindo. Seja lá onde for. Né? É, seja lá onde for. Mas o lá não era aqui, então era lá. E o que você sente de físico enquanto tá acordado é uma anestesia das áreas de onde você passou. Então, por exemplo, se você tiver com uma dor muscular e passar na parte de dentro das coxas... Você provavelmente vai sentir que tá tudo mais relaxado. Mas nada se eu fico acordada, eu vejo cores que não estão ali. Uhum. E dá sede, né? Dá muita sede. É. Uhum. Então, não, e quando você dorme, a ideia é que o bagulho... Você tá trabalhando enquanto você tá dormindo. Né? Tá, conta aí o que vocês viram, o que aconteceu. Tem a parte de conta aí, a mágica. Dica importante. Se passar numa parte que não é dentro do seu corpo, cuidado com bichinhos. Porque o cheiro é forte, pode querer lamber. É que a gente tem cachorro. Cachorro, gato. Aí ele fica muito curioso. Ah, é verdade, bem lembrado. Entendi. E o Jorge é o curioso. Na verdade, é o chefe secreto querendo saber o que você anda fazendo. Então, eu pra lembrar exatamente o que eu fiz, eu precisava ver diário. Eu não tô com acesso a diário mágico aqui. Então eu me lembro que a gente fez uma de anotação de sonho. E, tipo, o que eu vi foi totalmente sensacional. Eu lembro. Perfeitamente até hoje, assim. Eu vi o Deus chifrudo, por assim dizer. Mas não era ser nudos. Ah, só... claro, Lúcifer. Podia ser, mas não era. Mas assim, era uma coisa que com certeza não fazia parte do meu repertório. Não era sonho. Não era as aventuras de Sabrina ali com o Deus chifrudo maravilhoso. Não, era bem mais bonito. Cara, era alienígena e lindo ao mesmo tempo. Tipo era Clayton. A Bruma Ciafalon. Clayton. Não, também não. Ai, gente, que chifrudo é esse? Vou visitá-lo em breve. Miga, você já falou que não vai vender essa... Eu não sou Zé Droguinha, por favor, vai pra mim, por favor, por favor, por favor. Depois eu vendo pra vocês, pessoal. Me procurem, vou fazer um comércio legal. Supositórios aditivados. Olha, nunca pensei. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Criançada, ideia de negócio, Andrei, aqui é um empreendedor, cara. Quer deixar essa criancinha agitada no outro mundo? Não no seu? Pra parar de te encher o saco? Ó, a última experiência que eu tive com isso, que eu usei, foi o dia anterior a Samhain ou Samhain, depende como vocês falam. E porque no dia de Samhain eu fiz o rolê lá com a morta. Mas no dia anterior, eu falei, eu vou. Ainda mandei um vejo vocês no sabá, suas vacas. E toda vez que não, é sério, tipo, toda vez que eu mandei no Twitter, see you bitches, tipo, porque toda vez que eu uso isso é muito, muito claro, muito claro. Eu tô sempre num lugar, tem um monte de mulher fazendo uma série de trabalhos, tem gente que tá fazendo trabalho sozinha, tem gente que tá fazendo trabalho em grupo, você tem um monte de rodinhas, conglomerados, tem gente que tá numa roda maior, tem alguma duas ali, três ali, e todo mundo se olha com, tipo, É tipo banheiro feminino, né? Os homens não participam, não sabem o que tá rolando ali, não, tá todo mundo ali de... Tem homem, mas tem muito mais mulher. Teve Entendi. Data ou foi sempre qualquer horário que você fez? Então. Porque você tá descrevendo meio que um sabá, né? Então, esse foi em Soen. Uhum. Então, tá? o que devia ter de galera ali juntinho. Então, nesse dia. Contexto sazonal, né? É o semiplano da pilotagem. Mas toda vez que eu uso, tem sempre uma galera trabalhando. Eu vou pra Entendi. Um lugar X. E tem uma galera não trabalhando. Não nosso lar, não? Que lá pode ser o nosso lar Não, também. Porque não tem gente de óculos. Não cobraram não bônus é hora, né? É, e geralmente entendi. A galera tá pelada. Esse nosso lar, eles estão vestidinhos, né? Ah, mas é porque o filme é pra criança também. Ah, eles batem. Meu, eu já participei de festival de teatro transcendental. Tem... lá em nosso Fortaleza, lar, com o nosso lar, que eu ajudei a dirigir um espetáculo. Eu ajudei a dirigir várias peças espíritas. Uau, que legal. Mas tem o nosso lar pelado ou não tem essa versão? Posso fazer. Acho que é. Tô achando que pelo jeito vai ter público, né? Não. Se inclusive. Nossa, demais, agora. Eu imaginei uma casa espírita assim. Nosso lar pelado. É tipo largados e pelados versão Kardec. Olha. Teve uma das vezes que eu fui, inclusive, se eu lembro bem, que eu registrei no diário, eu desenhei. Tinha uma menina trabalhando sozinha. Tinha um monte de rolê, enfim, aleatório. Tinha uma menina trabalhando sozinha. Em volta dela tinha uma bolha. Tipo, parecia que ela tava dentro de uma bolha. E eu olhava pra aquilo e falava, menina, mas tu veio pra cá e se protegeu desse jeito e ninguém vai poder chegar nem perto. E ela tava fazendo o rolê dela Entendi. Lá dentro. Mas ela tinha em volta dela, parecia um escudo. Tipo, ninguém chegava tipo perto. Tipo de ela RPG, tava fazendo né? as coisas lá. Acho que eu conheço essa mina. Magic Shield. Tava lá. Isso aí é o... Tá com medo, né? Quem tem cu tem medo, tá certo. Tá certo. Quem tem cu e coloca coisa nesse cu aí tem muito mais medo ainda. E gente, ó, se você tem interesse em saber disso... Gente. Procura outra pessoa que eu cansei. Fala. Não. Eu cansei mesmo, real. Assim, eu tive uma experiência muito bosta e eu cansei real. Então, eu faço pra mim que. Como é que pra mim funciona que é uma maravilha? Gente, eu não sou melhor que ninguém. Por que pra mim funciona que é uma maravilha? Ai, mas pra Porque mim não deu nada. É uma criativa, não é uma parada que você vai pegar, bater ou curtir. Oh, tipo, ah, eu vou. Quando você criar bruxaria quântica nanomolecular e você cobrar R$1.000, vai funcionar pra todo mundo. Vai funcionar. Que eu... E só pra convidados. Isso. Tipo Orkut. Tipo Orkut da Capricho. Tipo Orkut. Bolsas Armani. Tem que ser chique, fina. Tem um outro fator, né? Você acaba... Desculpa. Eu não esqueci. Fala que eu esqueci. E você acorda moído no dia seguinte. Você não sim, descansa. Você trabalha a porra da noite inteira. Você não dorme, cara. Você tá fazendo trabalho em outro lugar. Eu puxei aqui no meu... Então não assim, indicação. Se você não vai acordar fim de semana, é maravilhoso. Se você não vai acordar cedo, você tem, pode ficar um pouquinho mais na cama. Aí você faz. Aí é um rolê legal. Mas, assim... Ai, Juliana, para de encher meu saco no inbox. Ai, que eu quero a receita. Primeiro que isso é falta de educação. Que vocês sabem que eu vendo. E é muito chato. Eu não chego pra ninguém e falo... Ah, me dá a receita do... Como é que eu faço um podcast sucesso, Andrei? Quem é o seu editor? Porque eu também quero mesmo. Porque o meu... É feio isso. É, o meu não, Deus sou eu mesmo, então. Ok, pra mim tá então, bom. Mas enfim, gente, olha você no Google, tá dizendo caralho. Pra mim que o cara que me marcou numa postagem outro dia dizendo que eu deveria fazer um curso online ensinando fazer lâmen, tarô e tudo mais, e ele pagaria um valor X por esse curso, ele tá errado? Mas ele Mas é lâmen você faz miojo? Hã? Mas ele quer te pagar? É bom? Ele quer que eu pegue 15 anos de experiência e resuma numa videoaula, num videocurso pra ele, e ele acha que ele tem o direito de dizer quanto de precificar. Eu devo cobrar por isso. Caralho. Então você tá dizendo que esse cara tá errado? Olha, você já sabe pra onde... É mal educado. É muito mal educado. Então assim, gente, inclusive, sabe onde eu achei a receita que eu uso? No Google. Você sabe mexer no Google? Joga lá. E faz teste, né? Para de ficar enchendo meu saco, né? Ai, porque me dá a receita, me passa não sei o quê. Escreve pro Andrei. Outro dia um maluco escreveu pro Andrei. Ô, Andrei, passa aí a receita do boito de voo. Mano, eu perdi muita oportunidade de dar uma receita muito boa pra ele. Eu ia dar aquela receita da pólvora você na vela. Você devia ter colocado banha e pó de mico. Pro cara enfiar no cu o pó de mico. Você pega o pó de mico, nobre ouvinte, e você mistura com Comigo Ninguém Pode. Isso. E aí você faz uma gordurinha, mas pega... Passa na manteiga. Não. Sabe quando sua mãe faz aquela cirurgia que tira a gordurinha e fica gordurinha? Então, você pega a gordurinha da mamãe e coloca. Nossa, vocês estão puro a bruxa que come pólvora pra levar todo mundo junto, né? Exatamente. Então, a própria. Mas essa, agora... Que isso, garoto? Urtiga. Mas não é sério. Tem um monte de gente aí que já vende, procura. Você vai achar, amiguinho. Você tem capacidade intelectual de jogar no Google unguento de voo receita. Eu tô achando que esse novo emprego que a Ju entrou tá deixando ela muito mais pistola. Não é? Eu achei aqui alguns registros, cara. Tem um que eu vou só o começo, assim. Que você usou. É, que tá dizendo aqui. Uma vez que a gente se encontrou, né? Foi. Estive nessa sala aqui. Mas e aí eu vi o Keller... Eu vi o Keller... Você tocou a campainha? A gente combinou. Nós vamos nos encontrar na sala do André. Não, mas só uma coisa é combinar vivo ou não combinar dormindo? Só tava, morta. Acho que eu e a Ju só no rolê, né? Aí eu olhei pro Keller e falei... Pô, só tem o Keller, cadê o resto da galera, bicho? Aí eu falei, ah, tá bom. Aí nós fomos embora, cada um foi pro seu lado. Vinícius esqueceu e eu dormi, cara. Porque, olha só, eu tava, puta, porque assim, acordei bem cansado, tá escrito depois aqui também, mas tá lá o começo, ó. Estou há dias me adaptando a um lugar onde os indesejados são despejados. Eu quis chegar aqui pra ver o que tem. Existem diversas pessoas que me são familiares, mas não tenho certeza quem são. É como uma arquibancada misturada com uma estação de metrô abandonada. Ali parece ter alguma energia elétrica e as pessoas carregam celulares sem sinal. Nós colhemos moedas que aparecem em nossos bolsos e elas não têm serventia nenhuma, exceto ficar empilhando quando caem no espaço das arquibancadas. É um lugar para pessoas esquecidas. Tem cobertor e alguns usam como se fossem mendigos. Né? Alguns têm mais algumas coisas, né? E aí eu começo a descrever algumas pessoas. Às vezes aparece uma bebida alcoólica e tal, e um outro lugar. Assim. Qual o problema da pessoa fazer a viagem sem óculos? Tu viu que as pessoas estavam fazendo uns trabalhos, ele já viu só uns vultos, não sabe o que elas estavam fazendo, eram os mendigos. Era uma coisa meio nebulosa, então, entendeu? Aí que tá uma loucura, né? A Ju foi fazer o trampo de bruxa. Eu fui ver onde é que eu chegava. Deve ser isso aí mesmo. Por favor, fala perto do microfone, por favor. No Braz, na véspera de 25 de março, na véspera de Natal, onde você tava, velho? É. Só falta. Você não comprou umas paradas no armarinho, sei lá o quê? Eu devia ter comprado, sabe o quê? Areia pro gato. Sabe aquelas areias de sílica? É barato pra caralho no armarinho dos Fernandes. Fica a dica aí. Fica aí. Dá uma dica de graça aí. Vou dar uma dica de graça. Ah, tudo bem. Se você não jogar no Google e não achar nada, é... Mandrágora, Beladona, Trombeta, Absinto. A minha é uma mistura. Eu boto várias coisas junto. Calma aí, você não vai dar esse esporro no ouvinte, agora vai dar a receita. Pra você. Não, não vou dar receita. Eu tô falando o que pode ser usado. Ele que se vire. Coração, ficou com dó da gente. Não, dó que você vire. Com dó. Que vire. A Ju é um chuchu. Ela tenta ser pistola, mas ela não é que... dura 2 segundos. Não te é, falta véio. Ódio. Você é fraco. Não, você não é fraco. Te falta mas ódio. Um pouquinho mais de ódio por filho não, da puta. Não, aí cara. É isso. Poxa, joga lá, tem um monte. Já falei um monte de vezes, já botei escrito a lojinha que vendia, que eu comprava do exterior quando eu não fazia ainda. Ah, e deixa eu falar mais uma coisa joga sobre o ódio internet, também. Pode faltar ódio, mas não falta vela preta, viu? Só pra avisar geral. É maneiro. É, só pra, assim, eu acho que provavelmente muitas das pessoas vão estar perguntando, porque talvez seja a coisa de mais fácil acesso, maconha. Odeio. Cara, eu acho que o espírito da maconha cometeu suicídio já tem alguns anos. É. Tá ligado? Então, mas não, tem gente que... O espírito do prensado cometeu suicídio. É. Isso aí eu conheci... Foi. Eu não vou falar do rolê da pessoa, mas tem gente que usa de maneira sagrada. Às vezes claro. Até faz o próprio plantio, né? Junto com a ayahuasca tem um nome especial, tem gente que usa junto. É a mesma coisa que você disse, assim, aquela que você trabalhou, que você fez o colheita, que você não sei o quê, que você colocou tanto investimento naquilo, que tem uma ligação. No mesmo jeito que se o cara vai lá, martela o cipó. Exato, o cipó, martelo. Cozinha a folha e tal, é óbvio que aquilo ali tem um outro significado para a pessoa. É, amiguinho, e o rasta... Tem toda uma ritualística. O rasta é uma religião. Você ouvir reggae e fumar maconha, você é só um maconheirinho de merda. Você não é um rasta. Olha o grolo da Poerd de novo aí. Não, mano. Se eu ouvir Bob Marley fumando um, não quer dizer que você é rasta, não, seu otário. Tô ansioso pra ver o grolo dolinho daí na próxima. Já! Não é o deus da maconha. Já é um dos 72 nomes de Deus no Velho Testamento, seu arrombado. Calma, Grola. Grola pistola. Gente, da... O Grola deu tá... que o povo quer. O povo quer Grola pistola. Só aí, Ju. Deixa eu somar uma parada. A maconha, tem muita gente que utiliza ela pra quebrar espaços da meditação. Então, ao invés de eu gastar um tempo X pra me dar, chegar num estágio de meditação de tranquilidade... Dá um boostzinho. Eu dou um boostzinho pra dar uma quebrada nisso. Tá. É um então, aditivo. Então, é um aditivo, aditivo. É o contrário do aditivo, um aditivo calmante. Sim, mas né? É um aditivo no subtrativo. É um subtrativo. É um subtrativo. Porque o álcool faria algo parecido? Alguns álcools, a diferença de álcool para álcool. Isso é uma coisa importante para falar. Varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, você sabe que eu, se beber, eu fico muito louco e de repente chaveio. A Ira sabe muito bem. Sobe. Mas o ouvinte não sabe. Então varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não se entende com álcool, como a... Você mesmo falou. E nem com maconha. Eu tenho uma coisa, mesmo que ela seja lindamente plantada, colhida, eu conto as folhas dentro da palha, ou seja lá do que for, não vai maconha. Eu sou aquelas pessoas que são intolerantes. Ninguém entende isso. Eu tinha um namorado que achava que era psicológico da minha cabeça. Mas se a pessoa... Eu acho muito forte. E eu começo a chorar. E aí eu descobri um amigo que tem, e aí eu descobri que muitas pessoas têm essa reação. É pra baixo, é um negócio arrastando o chão. Eu não me faz mal, não é não me faz bem, ela me provoca malefícios. Não rola, minha energia com a maconha não vai. E aí eu descobri que tem um amigão meu, e ele falou, meu Deus, acontece a mesma coisa comigo. Deu chorar, se eu ficar muito em contato. E claro, o mundo fuma, né? Tem um monte de amigo que fuma, já morei com um namorado que fumava. Vixe, não, o mundo fuma. Então a gente sempre combina, tipo, mas a gente vai acampar com seus amigos? Todo mundo fuma. Então a galera vai pra um lado, a gente coloca locais. Porque chegou um momento hoje da humanidade que se você não fuma é que você é o diferente. Tá errado, né? E aí eu tenho que me organizar, porque as pessoas deduzem que todo mundo... Como não dá pra fumar, então todo mundo tem que fumar. Eu fui fazer um curso uma vez, paguei caro um curso, cheguei lá, todo mundo fumando. Eu falei, aí eu entrei na hora, no lugar que ia tomar água, todo mundo tava fumando, virou fumódromo. Eu entrei, quando eu aspiro aquilo, eu voltei pra aula, eu não consegui, levar uma hora pra me recuperar. Eu falei, desculpa aí, não vai rolar, gente. Tipo, eu não vim. Não dá. Comprei o ingresso, olha, a pessoa ama o forró. Fui passar lá em Itaúnas, capital do forró. Comprei o ingresso caro da virada do ano pra ir no forró não sei qual. Era uma marofa que você não via as pessoas. Não consegui ficar. Show não do Rapa. Sim. É, que bom que tem tanta gente fumando, que bom que foi liberado, né? Não foi liberado, Lívia? Opa, não tô sabendo de nada. Inclusive, Drauzio de Chava. Procura aí no teu YouTube. Mas não foi liberado não, gente? Muito legal. Não, não foi. Só não avisaram. Tá, alguém tem que... Alguém tem que... Só armas. Armas tá rolando já. Alguém... Lógico, porque armas... Quem que vai ganhar dinheiro? Com a liberação da arma, quem que vai ganhar dinheiro? Quem produz arma? Quem produz arma, quem já tem muito dinheiro. Agora, a maconha, se liberar, tu vai plantar ali na tua casa, gente, meu filho. Alguém tem que avisar essa galera que não foi liberado, não. Dizem as más línguas que o INPE tem registrado a marca... Chalboro. Hemp já faz alguns anos. Ah, mas não demora a liberar, não. Já é a grana verde é o que tá movendo metade acontece do mundo já. De verdade. Ouro eu verde. Acho que é a... Aí, ó. Philip Morris tem Marley. Magiconha. Magiconha. Magiconha. Magiconha. Mas que tem o registro de Marlboro Hemp. Magiconha. Vai rolar. Tá bom, gente. Não vai não. Não vai nada. Não vai não. Posso falar rapidão aqui por favor. Um paralelo? Você tá muito sério hoje, Vinícius, por favor. Tô sério, a gente tem convidado. É que a toquinha, quando ele coloca a toquinha, ele fica sério. É convidada chata, né? A convidada que não curte o negócio. Não, pô, é convidada aí que sabe muito mais que a gente. É, maconha... Eu tenho um amigo meu, o Venâncio, que ele não se entende muito bem com maconha também. O Venâncio. Mas pra uso mágico, o Venâncio disse que haxixe é muito mais maneiro que maconha. E é um parente. Entendi. Porque haxixe dá alucinação visual. Mas qual o grau de parentesco com o Venâncio? Qual o grau de parentesco? É um amigo. Mas o haxixe é que é parente da maconha. Ah, parentesco é entre as plantinhas, não é entre os amigos. Ah, entendi. Beijo pro Venâncio aí. Pois é. Qualquer coisa aí. Mas vamos pra frente, assim. Eu não vou me arriscar a falar de outras drogas aí, porque aí começa a entrar outras coisas e... Tem uns efeitos que... Por exemplo, tem gente que mete a cocainona pra ficar acordado pra fazer... Não tem não. Maconha com coca? Então, é uma página... diferenciada, maconha com ipadu, que é folha de cocaína. Dá Sim. pra gente falar disso. Ah, folha então tudo de bem. Coca. Ah, então tudo bem. É legal. Folha de coca, que lá na região amazônica vamos chamar de ipadu, que não é cocaína, é folha, é planta. Cocaína se masca, né? Com maconha. Se a folha de coca cagasse numa diarreia desgraçada, o que sairia seria algo que vai ser usado pra fazer a cocaína. Entendi. Só pra vocês entenderem. Mas tá mais. Então, uma vez eu não sabia, mas eu fumei maconha, que é um negócio que eu já não gosto, mas depois o cara falou, não, é maconha com ipadu. Tava lá, naquela região, tá maconha com ipadu fuma pra você ver. Falei, ah, então vamos. Eu gosto de experimentar as coisas. Deu pra perceber. E qual que é a pira da maconha com o Padu? Luiz Gêmeos. Identifiquei. Ela é o próprio Kleber dela. O animal espiritual dela. Gente, é o Kleber. Gente, qual que é a pira, que é muito comum, e se você morou lá, você deve ter usado. É sexual. Você fuma maconha com Ipadu, você quer dar o buraco da sua orelha, meu bem. Para qualquer pessoa. Então, é a putaria instaurada em nome de planta. Eu nunca peguei fumar, porque eu agora vai real, dar de moralista. Fez os rolê todo de lá. O cara que veio com esse papinho pra mim falou, ele me avisou, mas eu não dei atenção. Não é isso. No fim do dia, não sobrava nada de mim. Fumar. Isso aí é tipo festa do Cialis? Olha, amigo. É que a folha de coca, o Ipadu, ele faz uma coisa com a pressão. Ele mexe com a tua pressão de alguma coisa. Sei lá, mas junto com a maconha aquilo dá um troço é ali. O sangue vai pra outro lugar. Então, só que eu entendo isso acontecer com o homem, porque a necessidade de certa pressão em certos lugares. Olha, minha filha, eu sou homem então, porque falar pra você. Mas assim, só que misturar com a maconha eu já não tô sabendo ainda. Talvez aí dê um. É, o que muita gente faz também lá, que eles falam Ipadu e pasta de e folha de coca, mas usam muito pasta de coca de refinaria lá, porque tem muito. Lili. Então é um negócio bem complicado. Então você tem que saber o que você tá fumando. Mas, gente, maconha com Ipadu geralmente vai dar, hein? Entendi. Filho, depois de 9 meses. E aí você tem que dar o nome de Ipadu pro moleque. De teu amigo Ipadu veio daí. O resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. E se for menino também tem que ser Ipadu. Uma outra pergunta, já que você gosta muito das coisas de lá. Rapé. Tranquilão, acho muito legal. Porque cara, isso vem de uma ideia... Eu vou atravessar daqui a pouco. Me atravessa. Não, pode. Que calma, gente. Me atravessa, vai, me atravessa. Que eu presenciei, metafisicamente, alguém aplicando rapé no Grolo, e o Grolo quase caindo de 4 no chão. Lá que a minha mina aplicou o rapé lá no de semente de Jurema. Onde, você contou a história pra gente que você tomou o pack do bagulho e você ficou, mano. Aí, ó. Deixa eu ir lá no microfone, rapé, rapidão. Deixa... Vamos lá. A única coisa que eu vou falar. Desculpa, cara, você gosta de rapé, mas rapé é uma merda. Leão da praia de contra-ataque. Não, é o seguinte, os caras falam, não, porque rapé de Jurema tem DMT, velho, não tem porra nenhuma. Não, DMT aquela não merda bate no teu nariz, você só sente dor. Você não vai pra lugar, você vai pro inferno, porque é a sua cara doendo, cara. Aquilo é horrível, velho. Vem me falar que aquilo é medicinal. Meu, nego tá usando mais rapé do que ayahuasca, os caras tão aplicando rapé todo dia. Essa merda vai comer a mucosa do seu nariz. Seu droga. O Frater MG foi atrás de rapé, escuta essa, aí usou um dia e aí ficou uma semana com a sinusite atacada e amaldiçoando Deus e todo mundo. Mano, o bagulho, cara, você não vai viajar pra lugar nenhum com rapé, você vai sentir dor. Aquilo é igual, cara, se você quer usar rapé, me chama e fala assim, Grola, me dá um soco na cara, eu vou ficar muito feliz de fazer isso, cara, e a sensação que você vai ter é a mesma. E pelo menos não vai ter nada, nenhum pó entrando no seu nariz, cara. Só sangue saindo. Não vai lacrimejar, né? Não vai. Se você pedir, eu vou dar um soco servido. Mas, cara, aquilo é um murro na sua cara, velho. Desculpa. Não dá. Rapé é muito ruim, cara. O problema é que era uma menininha de, tipo assim, 1,60m, 50kg. E ela quase derruba o Crolo numa soprada, tá ligado? Não, mas, por exemplo, a Chai. A Chai, lá naquele rolê que a gente foi do Cris e tal. A Chai, ela é, tipo, mestra de rapé. Não fala nome, não fala nome. Não, mas ela faz... Ela é, tem todo o rolê místico e tal. Ela faz... Enfim, a Chai é foda. A Chai é fodida no rolê mesmo. Puta, pesquisa há muitos anos e tal. E, cara, ela sabe... Tipo, 1 milhão de sopros diferentes pra cada coisa que você tem. E lá foi a primeira aplicação que eu fiz. E lá, assim, ela aplica 3 vezes. E assim, cara, e ela, meu, ela falou, mas segura que vai ser uma porrada. Agora uma coisa eu falo pra você. Ela aplicou 3 vezes e a Tia dá uma porrada. Mas, Cris, eu não caí, filhão. Você caiu, cara. Olha aí. Orgulho masco. Vamos lá. Quero a Sheili, porque a Sheili, ela que tem experiência. Gente, não é que eu tenho experiência tanto assim em rapé, não. Eu usei junto em rituais com outras coisas. Então, é uma parte do ritual. Mas qual que é a lógica de algumas coisas para alguns rituais indígenas. É uma questão de saúde. Então, todo dia você vai tomar erva mate lá com os guaranis. Todo Sim. dia você vai tomar para limpar os seus humores. Então, é uma questão de você limpar suas fossas nasais. Não é uma questão da pira. Eu nunca tive... O rapé lá dava uma Sim. limpada, mas não era... Nunca... Não tem a questão do tabaco? Que é tabaco, Sim, né? Sim, é tabaco. Mas ele dá uma coisinha assim, mas não é... A intenção não é pirar com o rapé. Pelo Entendi. Menos não... Você falou mestre do rapé. Eu falei, gente, existe mestre do rapé? Tô curioso. Não, rapé, tudo rapé, coisa, rapé. Né? Então, eu acho que as pessoas vão evoluindo o negócio. Mas Entendi. Com o pajé. Que eu usei. A gente aspirava com o nariz. Não é alguém que vem com aquele tubo e vai... Fum! É, que é o mais comum. Eu já ouvi muito... Que isso, aí né? vai lá no meio do seu cérebro. É, porque vai... a pessoa vai com toda a força do mundo. Tem até uns que você mesmo assopra em você... Pra você, tipo, vem aqui na pineal, né? Tipo, vai dar um teco. Não, ela explode a pineal, sai pra fora do seu crânio. Então, é complicado. Eu já fiz uma vez de curiosa, mas não vejo necessidade, tem precisão. Esse rolê, eu lembro da Chay falando, ela ficou, passou meses lá com o pajé e tal, fez iniciações indígenas, e pra, enfim. E aí os caras têm vários tipos de rapé, um pra cada situação. Cara... Fala comigo, eu dou um murro na sua cara, velho. É que é pajé, pajé, pajé, tribo, experiência, experiência, experiência, cada uma é uma. Então eu prefiro eu mesma aspirar, foi assim que eu aprendi, tá tudo certo. Não, é numa questão de limpeza, não é a minha pira, não é. Mas eu me dá um twin que não é muito diferente de aspirar sumo de tabaco. Isso, amigo, se você achou rapé ruim. Pensa uma folha de tabaco numa água e aí ela fica curtindo ali. Então, aquela água... Apodrecendo, você Apodrecendo ali. Né? Mas você não vai deixar disso. Você só vai deixar ali pra a aguinha ficar... Preta. Então, é uma folha com aquela aguinha preta. E aí você vai aspirar essa lindeza. Vai arder. É o mesmo caminho do rapé, só que é um líquido pelo seu nariz. Mano, e o então... líquido é horrível pelo nariz, cara. Desculpa, saí do microfone aqui. Então, é um negócio... Mas aquilo me dava um twin. Primeiro era o rapé, beleza. Aí vinha o sumo de tabaco. Você tem que torcer o nariz, mas vamos, porque. Né, vamos, tem porque que ir. O Kleber interior tava gritando. Me dá! Ele tava pelado e gritando. Então, essa coisa do sumo de tabaco pegava. E aí o que pegava, e que acho que a gente pulou por algum motivo, não tava aí na pauta que eu não vi. O tepã? Gente, esqueci o nome do cachimbo. Enfim, o cachimbo que vem na sequência vai fumar geralmente um cachimbo. Num ritual, pelo menos alguns rituais que eu participei. Vamos lá. Aí você tem o cachimbo. O cachimbo também tem tabaco, mas geralmente ele tem uma erva que vai conectar com a pomada e com o chá. Uma erva pessoal. Então era muito bonito porque os homens, principalmente, que tinham as mulheres, não tinham o seu próprio petanguá. Tá aí o nome. Eles têm cada um uma erva, então fica perfumado o lugar, né? Porque tá todo mundo fumando, mas Entendi. Cada um com a sua erva pessoal, que é aquela erva que a pessoa encontrou ao longo da vida, que representa, que é violeta, que é não sei o que é não sei o que lá. Então é uma coisa perfumada, é uma coisa muito Entendi. Legal. Mas era uma sequência, então eu tinha um rapé, eu tinha um sumo de tabaco, eu bebia erva mate, ele fazia parte do rito, não era sobre aquilo, esse poder do rapé, eu não Não me conectei. Acho que um soco seu, talvez. No final aqui vocês vão ouvir um barulho, é o soco dele. Não me conectei, não. Mas se alguém precisar, fala comigo por inbox. Eu acho. Eu tô socão na cara. Eu acho que a minha ponte, minha erva espiritual vai ser o orégano. Boa. Porque eu gosto muito de orégano. Toda vez que você come pizza, cara, tu vai se curar, seja lá do que for. Porra, mas. Imortal. Como é que você acha imortal. Que tá vivo até hoje? É. Quero já pra ter morrido há muito tempo, inclusive. Vamos lá, gente. Olha que coisa essa história de gente que fumou orégano. Tá bom. Porra. Muita gente fuma orégano. Beijo rebordosa. Opa, folha de saudade maracujá. Das tirinhas da rebordosa. O orégano tem cheiro de maconha quando ele é queimado. Tinha uma molecada na minha área que tinha uma vizinha chata. Eles iam fumar orégano na porta dela pra ela fingir que era maconha, pra ela pensar que era maconha e ficar pistola. Ai, moleque, não vale nada. Né? Não vale nada. Um real. Vamos. Conta então o é Kempan? Kimpan? Kimpan? O Campô. Campô. Sapo. Vamos lá. Como foi minha experiência com o sapo? Modinha também, né? Eu soube. Não, faz muito tempo. O que aconteceu? Eu tava num projeto chamado Escola de Guerreiros Sem Armas, que junta jovens do mundo inteiro, de todos os continentes, e a gente ficava juntos pra atuar em situação de catástrofe. Então a gente aprendia a lidar em situação de catástrofe e uma edição foi em Santos. Faz tempo. E um dos rapazes que tava lá, tinha gente do Paquistão, pra vocês terem uma noção, e do interior do Acre, de tribo e de vários lugares, e tinha um colega que era lá do Acre, de uma tribo, e ele é xamã lá, e ele que sabia fazer o negócio. Então um dia ele falou, vocês querem conhecer isso? Vamos lá. Vamos acordar de manhã e vamos fazer. Não tomem café. Fez bonitinho, marcou o horário e falou, todos não lá. Toma café, você já... Não toma café, você fala, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, você já começa a se preparar. Então qual que é a questão? Ele pegou uma varetinha lá da fogueira, queimou a sua pele em alguns lugares. A mulher, geralmente, é atrás da coxa. Eu não vou lembrar qual é a tribo dele agora. E os homens é no braço, mas eu preferi fazer no braço. Então, queimou, arrancou a pelinha, né? Daquela queimadurinha, pra ficar exposta embaixo da pele, assim. É subcutâneo, então, né? É. Tá. Tipo, tem que furar, arrancar essa pele superficial. E aí, ele pega, num outro palitinho, o veneninho que tá em algum lugar, e encosta ali pra entrar mais rápido na sua corrente sanguínea. E é tipo um choque. É tipo não, é um choque. Eu tenho uma foto que alguém bateu de mim. A minha cara, parece que eu chorei 3 dias. Sabe assim, você fica vermelha? Assim, com a cara inchada? E a sensação foi aquela do sapo vir no meu pescoço. Tipo, tipo todo o meu calor, o meu corpo. Mas qual que é a lógica disso? Eles fazem isso na tribo inteira, uma vez por mês, para deixar o sistema imunológico ativo. Então eu faço sempre. E qual que é o benefício desse tipo de medicina? Vai regular teu intestino, tua pele. A pessoa fica bem um tempo. Porque é isso, eu dou um choque no meu sistema imunológico. E aí ele fica lá espertão. Não tem uma doença, então ele vai funcionando bem. Isso foi o que ele me explicou. E disse como eles fazem lá. Foi bem legal, não tive... Foi uma coisa que durou assim, você vai lá. O efeito mesmo durou uma meia hora. De eu ficar assim, meio estranha. Mais umas 2 horas pra acalmar o coração. E passou como se nada tivesse acontecido. Eu não senti coisas depois. Mas eu tenho as minhas marquinhas até hoje. Caralho, que viagem. Porque eu tô achando legal pra caramba essa discussão. Porque você vê que todas essas coisas que a gente às vezes vê sendo vendido como um uso ritualístico, místico, salvador da pátria, caralho, a quatro. Tem outra aplicação ele total. Ele tem uma aplicação que ela é prática, medicinal, local, cultural... E que se você teve um devaneio místico ali, sei lá, é uma coisa que eu tomava Bezetacil e tive um devaneio, entendeu? Pode acontecer. Geralmente é de uma pode questão acontecer. Prática local. Tipo, os vinhos que eu tomei em vários rituais, tipo, o vinho de erva mate, que é idêntico ao vinho, gente, o gosto é muito louco, ou o cauim e tal, não é pra ninguém ficar louco, é pra se divertir, é uma festa, é pra gente brincar e dançar e cantar. O rapé pra limpar as fossas nasais. E esse cara, até ele falava dos humores, né? Que antigamente você estudava os humores, via como tava a saliva. Pra ver se você tá bem, não tá, tá doente, não tá. É mais ou menos a mesma lógica de você se juntar todo mundo de manhã. E antes de você tomar café, junta todo mundo, faz o fogo, toma ali uma água quente, aspira os negócios, cospe, pra manter limpo. É saúde, igual o campo, é saúde das pessoas. Você tinha falado medicina preventiva, isso que eu queria lembrar. Medicina preventiva, que a gente não pratica. Eu, pelo menos, não, né? Na nossa cultura ocidental, a gente não pratica muito. E lembrando que isso é uma forma meio que primitiva de vacina, né? Sim. De se prevenir de que algo aconteça. É, porque vacina antigamente era isso. Principalmente se for pegar... Eu não me lembro exatamente qual era a vacina. Que simplesmente você pegava e fazia milhões de incisões no teu braço com a agulha revestida com aquela substância. Uhum. E não sei se era febre amarela que era isso, não sei. Tinha uma vacina que era isso até... relativamente recentemente, que era assim. Você aplicava uma dose muito pequena de algum agente qualquer, externo e perigoso, que fosse grande o suficiente para o seu corpo reagir, é isso. É isso. E deixar preparado para os próximos. E se você parar para pensar, o veneno do sapo é isso. É uma coisa que vai te dar um choque no sistema, e o sistema vai, meu Deus, o que é isso? Precisamos trabalhar. Sim. É o princípio da vacina. Agora, tem outra parada do sapo, que não é dos indígenas brasileiros, mas que o pessoal faz no México, por exemplo, que é de você fumar o sapo. Isso. Fumar o veneno do sapo. E nos Estados Unidos tem de lamber o sapo. É, esse rapaz. Sapo é o sapo do deserto de Sonoma, que pega o norte do México, o sul dos Estados Unidos. E qual é que é a parada do... É DMT. Puro também. DMT puraço. Dá uma onda de 15 minutos e passa rápido. Coitado do sapo. E nos Estados Unidos teve um surto. Acho que fizeram até uma série engraçada desses tipo de pesquisas médicas, tipo, mistérios médicos. O que tá acontecendo com as crianças dessa cidade, no interior meio oeste americano? Viraram estavam tudo... todas ficando doentes. O que que era? Eles descobriram que tinha um sapo daquele tipo, não sei se era o tipo certo ou não. Decidiram lamber o sapo. E as crianças estavam ficando doentes. Algumas ficaram muitas doentes, não sei se morreu, né? E, tipo, elas não falavam que tinham lambido o sapo. Ah, essa algumas é capaz de tudo, nem né? Nem condições. A gente, criança, é capaz de tudo. A gente faz tudo e não conta nada, né? Pois é. Aí até descobri, foi aquele negócio, vai CDC lá e tal, descobri o que que é isso, meu Deus, que tipo de doença é essa? Isso aí é baleia azul versão sapo. Eu pensei na baleia azul também, mas sapo azul. Baleia azul versão sapo. Não, isso, olha, é sapo azul, mas isso aí foi antes de... Claro, claro. Não, mas isso tem uma cara de aposta de moleque, eu te dou $15 se você lamber aquele sapo. Aí um foi lá e fez. Pô, até eu vou lá e lambo. Na hora. Com muito menos, inclusive. Não, mas foi tipo... Com certeza começou assim. Mas eles identificaram que aquele sapo ia dar nóia. Sabe aquele pessoal? Gente, toma isso com Coca-Cola. Vai dar barato. É a galera do chá de fita, né? Chá de fita. Chá de fita. Foi um esquema chá de fita. Uhum. Mandaram lamber o sapo e quase morreu uma galera. Porque não pode dar certo. O cara chega e fala, pega a fita cassete, pega a tua fita do Rei Leão, umas fita cassete. Pega a fita do Rei Leão. Esquenta esta porra por 30 minutos, vai dar aquele sumo e toma essa merda. Não vai dar certo isso, cara. Mas, cara, é a experiência de cada um e onde é que a pessoa tá. Quando a pessoa me fala que foi tomar ayahuasca e que morreu, botou os bofos pra fora, como a minha experiência tinha sido muito diferente, porque eu tomei num ritual indígena totalmente diferente disso, eu falo, não é possível, essa pessoa tomou um troço estragado, não é possível que ela tomou a mesma coisa que eu tomei, sabe? Então é muito louco, é muito louco isso. Quando eu ouvi falar do peyote a primeira vez, eu só fui tomar muito tempo depois e nem sabia, soube que era peyote depois de ter tomado. Qual é que é o rolê do peyote? Porque eu nunca... Então, o rolê do peyote, segundo uma mestre de medicinas alternativas, porque eu tava nesses rolês na época, ela me disse que o rolê do peyote é um rolê familiar. As famílias tomam todo mundo junto e vai resolver as tretas da família. Sabe quando você tá com a esposa, filho, casos né? de família. Casos de família. Natal. Caralho. Natal depois da eleição do ano passado. O que faltou no país? Peyote. Talvez a gente estivesse melhor com os nossos parentes agora então, nos grupos de WhatsApp. Ou então tinha terminado tudo de uma vez. Todo mundo tinha se matado de uma vez e é isso aí, terminou de funcionar. E foi o que ela me contou da experiência dela, que não era brasileira, né? Ela falou que é assim, mas provavelmente tem outro lugar que talvez seja outro jeito, mas que era uma pira da família, das relações familiares, que esse era o negócio, que as pessoas tomavam juntas, a família. Era um negócio pra resolver, ter esse lugar de entendimento. Quando eu tomei, foi no Temascal, junto, que é a tenda do suor. Entra todo mundo naquela tendinha, vai abrir 4 vezes a porta, uma vez mais ou menos a cada hora, cada uma por uma. Fica com cantos de poder lá dentro, você só entra agachado, é escuro. Então é escuro, extremamente quente, porque vão pedras. É que eu tô falando como se vocês se entendessem, não sei quem conhece. Então já falaram disso aqui, né? Então, enfim. Tamo lá dentro. A gente já tinha tomado ayahuasca, chapado com coco de ayahuasca na madrugada. E entra lá dentro. E aí tomou aquele líquido que eu nem sabia o que era, mas eu. Tava lá, confiava muito nas pessoas. Por isso que eu falo que eu tinha uma relação... Era um aluno meu da faculdade. Eu dava aula na faculdade de cinema e teatro. E ele que conduzia esses rituais. Então eu tinha plena confiança no cara. É, eles ofereceram essa bebida, tomei. E tinha uma coisa do temascal que é muito do útero, né? Mas aí vai também a pira de cada um. Mas é uma pira comum. Porque você fica lá, quentinho. Você acha que vai morrer, na verdade. O problema é esse de você ter tomado ayahuasca antes do temascal ou peyote. Você acha que vai morrer, porque a tua sensação tá ampliada. Já é um calor desgraçado. Você fala, vou morrer. O que você faz? Você cola no chão. Porque a terra é fria, né? Você tá na mata, a terra é fria. Então eu colei no chão, porque era onde eu conseguia respirar. Uma pessoa em cima da outra, aquele calor desgramado, eu colada no chão. Quando eu saí, então eu tive uma pira que tinha a ver com família, tinha a ver com nascimento, tinha a ver com a minha mãe, tinha a ver com o útero. Mas não sei se foi o peyote, se foi o temascal, né? Eu não sei te dizer, mas a pira foi essa. Se você pegar, tipo, sei lá, a erva do diabo lá do Castaneda, isso que eu falar. Tem um pouco disso, mas a literatura é muito toda loucura, do Castaneda, né? É baseada em peyote. Né? É, e ele faz de tudo ali, né, mano? Tem uma... Ai, tem uma série do Netflix, Grace and Frank, vocês já viram? Não. Que é a história de duas senhoras com 60 anos que separam dos maridos, e aí ela tá super triste, elas nunca esperaram que elas iam sair. E ela vai tomar peyote. Vocês viram isso? No off. Muito boa. Ela vai tomar peyote, cara. No segundo episódio. Porque os maridos deixam ela. A Ira adora essa série. Eu adoro. Os dois maridos são gays e estão tendo um caso entre si. Eles são casados há 45 anos. Elas acham que eles já se conheciam um dia. Sim, eles são sócios numa firma de advocacia. Casados há 45 anos com as esposas, um dia eles juntam elas e elas acham que elas vão, que eles vão anunciar a aposentadoria. Eles falam: não, nós vamos largar vocês, porque nós somos amantes há 20 anos, somos gays. Imagina uma mulher que passou 45 anos casada, ela tem que se refazer. E aí é a história dessas duas mulheres tendo que voltar à vida depois de uma vida inteira que mudou totalmente. E uma delas fala, uma delas é toda zé. Ela acha um peiote lá que ela ganhou de não sei quem. Ela fala: é agora, vou ter um ritual. Gente, elas ficam muito loucas. Então vamos pra fechar, isso aqui é a fechada do encerramento, né? Vamos lá, vamos lá. Então eu vou fazer uma confissão pra vocês aqui no encerramento. Vou falar que é encerramento, desculpa. Vou fazer uma confissão pra todos vocês. Eu tenho medo de cogumelo. Eu tenho medo de cogumelo. Aê! O meu, como é que é o nome do meu espírito zombeteiro? Sai. Não, o outro aí, o Kleber. O Kleber, ele é muito zombeteiro, realmente. Esse é meu Kleber aqui. Eu participo de tudo, gente, frequento tudo, mas cogumelo, porque eu já ouvi falar de tanta pira ruim de cogumelo. Mas tanta gente que ficou na noia. Teve um namorado de uma amiga minha que ele entrou na mania de perseguição, que parece que rola muito com cogumelo, e que eu não tenho coragem. Quer me desvirginar no cogumelo? E nunca. Eu não tive coragem. Eu não achei alguém que eu falei, cara, tô confiando. Porque eu falei que eu confio na pessoa que coordena. Cogumelo, sim, eu não tive coragem. O meu brother Venâncio se amarra em cogumelo. Eu conheci uma pessoa que ela é fantástica pra isso, que é a Cati Friswald. Aliás, posso fazer um parênteses? Por favor. Se você se interessa por ler mais sobre esse assunto, sobre substâncias e tal, a Cati tem uns textos muito bons, muito foda, com ciência envolvida, os caralho a quatro. Você não precisa estar no grupo do Sinistro Feminino, porque se você é homem, você não vai entrar, sinto muito, mas está publicado no site Sinistro Feminino. Joga lá, ela tem textos muito bacanas, trabalha com isso. Link no post. Link no post. Não, eu mando mesmo o link. Desculpa, só pra lembrar disso, porque é muito bom. Eu acho que é válido, sim. E a Kátia é misticosíssima, né? Manja pra caralho dessas paradas. E ela é muito confiável, ela passou toda a segurança em uma conversa de bar. Ela passou toda a confiança assim da fala. E também é foda, porque eu acho que ela tem uma coisa de conexão com o cogumelo. O meu brother, o Keller Ancio, também conhece? Não, é o Márcio Kleber. Não, é o Márcio Kleber, ele falou, que é bem legal. E depende muito. Eu acho que cogumelo precisa de alguém estar junto, consciente, é assim. Ajuda pra caralho. Porque... Não tá os dois loucos, né? É, porque ajuda a consertar a tua pira. Se você entrar numa bad vibe, é alguém que fala assim, não, tá de boa, tá suave. Ah, não, aqui, tá suave e tal, papapá, fica com a roupa. Você já, como foi a tapira do cogumelo? É, e aí, isso foi legal. Viajou legal. Longe? Tinha alguém te cuidando? Conexão com terra é muito foda. E não que fazendo, o Marcos Kleber teve, Marcos Kleber, né? E não fazer em lugar fechado. Kleber. Eu acho que lugar fechado pra cogumelo faz mal. O que o Venâncio acha, Vinícius, disso aí? O Venâncio já teve piras da mais leve, que é só, tipo, ver essa realidade com uma outra camada por cima. Tipo um layer do Photoshop. Um layer do Photoshop, uns fogos de artifício, né, rolando. E o Venâncio já teve piras de ver o espírito das coisas, esquema ayahuasca também. Não, é o espírito, é o espírito do biscoito. E uma que o Venâncio falou que foi foda foi quando ele viu o espírito do cogumelo. Como é que era feinho? Parece era o Toad. Ele descreveu pra você? Oh, não, ele mostrou bonitinho, assim. Eu vejo na minha cabeça como se eu mesmo tivesse. Rapaz, mas o Venâncio te descreveu tão bem, Vinícius. Mas é que eles são muito amigos, muito próximos. Entendi. Então, cara, não sei como descrever, que eu tinha que chamar o Venâncio aqui pra falar. Mas era uma parada que era muito filamentoso, vamos colocar assim. Tipo um fibroso, tipo um músculo. Não, fibroso tipo... Sabe um cogumelo que tem 1 milhão de raízes? Casinha só que não sapo, é raiz, que né? Que é por baixo, assim. É rizoma, tipo um neurônio? Né? É um tipo um neurônio mais gordinho. Lamentoso. Sabe qual é o... Shimeji. Quando o shimeji fica tudo muito juntinho. Um pouco mais magrelo do que um shimeji. Qual é esse cogumelo que você tá falando. Que ele é tipo assim... Ele parece umas graminhas. Tudo juntinho. Bem... Com o cabinho bem pequenininho. Ele é mais fininho do que o shimeji. Mas ele tinha chapéuzinho? Hã? Tinha chapéuzinho? Tinha chapéuzinho e tal. E ele se mexia um pouco. bem, bem interessante. Tem gente que fala que cogumelo foi... é uma carne, né? Tipo, não, tem um, um lance ali. Foi carne dirigido. De pobre, mas que ele não é exatamente uma planta, que ele tem não, um lugar. É outra renda, e, né? Tipo, é. Então que ele tem umas, umas coisas meio. Mas eu percebi, né? Eu percebi que, o, pelo que o Venâncio me falou, que realmente é outro tipo de inteligência. Assim. Eu acredito de fato que as plantas têm uma inteligência delas e que é totalmente diferente do que a gente, animal, consegue entender. E pelo que o Venâncio falou, o cogumelo é uma parada diferente também, que a gente desconhece. Um ETzinho que um tá ETzinho. Ali é convivendo diferente. Com nós. Uhum. Cara, a... Lívia e Amsterdã. Tá porra. Ei. Essa foi a Lívia mesmo, né? Lívia, foi a Lívia. Essa foi a Lívia. Porque Amsterdã pode ser a Lívia. É, Amsterdã pode ser a Lívia. Lívia e Amsterdã. A gente tá lá passando em Amsterdã. A gente decidiu ficar vários dias e decidiu não fumar. Porque a gente queria conhecer os lugares. Bateu o grola da Proerd e você falou... Bateu o grola da Proerd e foi lá. Sim, quem fuma não visita museu. Quem fuma não visita museu. Aí, puta, estou eu... Podia ter fumado, então. Aí eu estou passando por um lugar e tem lá uma plaquinha assim. Chá de cogumelos. Aí eu olho pro... Era o Vinícius, não era o Vinícius? Olho pro Vinícius. Será? Aí Vinícius... Não, cara. Não, que eu não vou saber lidar com você assim. Eu não vou saber lidar com você. Eu não vou. Eu não estou capacitado. O Vinícius é sábio. Jura? Não, eu não tava afim de estragar minhas férias sendo babá de loucão. E é por isso que eu fui a Amsterdã e não tomei chazinho de cogumelos. Entendi, entendi. Pode resolver isso, né? É engraçado, porque existem mais de 30 mil tipos de cogumelo, mas só 70 deles que são... Tem uma coisa. Alucinantes. Alucinógenos. Tem não, uma Lucy Crazy. Tem uma pegadinha, por exemplo. Em Amsterdã, não é legal você consumir cogumelos. Não, não, não é legal do tipo. Não, não. É criminoso? Cogumelos alucinógenos criminoso. Não são liberados na Holanda. Não são liberados. O que é liberado são trufas. Não, existe, não fizeram nenhuma lei contra trufas. Então eles desenvolveram toda uma nova cepa de fungos chapados. Trufados chapados. Então, é a mesma parada. Tipo, é ilegal você comprar cogumelo alucinógeno. Mas o esporo é liberado. No Brasil, não. Brasil. Você pode comprar no site lá do... Não. É ilegal. É ilegal porque a substância que tem dentro é a psilocibina. E ali vem escrito assim... Mas depois você me fala esse pitch. Peraí, é que é ilegal, mas tem escrito assim... Para uso educativo... Botânico não comestível. Ponto final. Você comeu pro... Não, mas o lance... No Brasil, de legislação do cogumelo, é a substância psilocibina, que é o que deixa doidão no cogumelo, é proibida. É proibido ter, em posse, é proibido tudo. Porém, o esporo, que é o que dá origem a um novo cogumelo, não contém essa substância. Então é legal você vender, é fácil você plantar não, cultivar, né? É, só porque não é uma planta. Não, não é tão fácil assim. Olha, é eu fácil tava visitando um amigo meu, ele recebe congelado o motoboy quando ele pede no site. Olha, mas, eu super acredito que ele peça, mas não é legal. Eu tenho certeza que ele chega e na nota fiscal tá escrito shiitake. Vou confirmar. Que shiitake esquisito. Eu né, falei, eu olho, quase tomei coragem ali com ele. Eu quase tomei coragem. Porque esse meu amigo é. Aliás, achei uma descrição boa pro que o Venâncio me falou. É como se fosse o psilocybe cubensis, procure no Google. Só que aglomeradinho que nem o shiitake, o shimeji. Bom, melhor dizer. E tinha um formatinho. Não, era uma não, coisa bizarro. Amorfa, assim. Mas dava pra ver que era um ser vivo e pensante. Louco. Entendi. Você debate... O Venâncio debateu com ele? Tentou, mas tava muito louco. Mas foi no ambiente mágico e tal. Tudo propiciou essa visão. Ele mandou um foi mal, tá doidão. Aquela parte. Beleza, gente. Mais alguma história que alguém gostaria de compartilhar? Cara, curiosa. É, já que é sobre substâncias esse programa, qual é? Um joguinho rápido, estilo Maria Gabriela. A substância que você mais usa? Andrei. Eu? Carboidrato até 2 semanas atrás. Não é sério, eu sou muito Caxias. Açúcar, eu não... caralho. É açúcar, mas... Açúcar deixa doidão? Opa, de acordo com o Robert Antônio. Eu sei que dá diabetes, mas doidão... Não, Andrei. É uma questão de quantidade e tamanho do seu corpo. Se você dá um açúcar para um bebê, o bebê vai ficar... Ou melhor, vamos reformular então essa pergunta, já que a substância é difícil. É o que você... O que te faz ficar doidão? Ah, cara, eu vou citar pomada de voo. Que é light, ótimo. É um pouco mais light... pelo menos dos testes que eu fiz, assim. E é legal. É legal, tipo assim, a experiência, porque é o tipo de coisa que... Não é o tipo de coisa que te deixa fora de controle, por exemplo. Você não precisa, tá? Você pode dormir, né? Então, tipo, aí foda-se que você fazendo sonho, se eu quiser comentar. Conversar com o cogumelo igual o Venâncio, aí é problema meu. E é interessante, foi umas coisas interessantes. Mas eu sou muito Caxias, eu não uso nada, não. Eu sou muito o leão da Proerd, Grola. Dá um soco na cara dos outros. Gravate, deixa doidão. Não. Gravate, deixa com raiva. Lidar conosco, eu acho, deixa ele doidão. Porque a gente tira ele do sério de vez em quando. Cara, o ódio é bom. O ódio faz as coisas acontecer. É. Mas de verdade, assim, eu sou muito sem graça. Eu não... Mas vai vocês que vocês sabem. Não tirem coisa de mim. Lívia, você é assim. Substância que eu mais uso, cafeína seguida de álcool. Não, tipo, seguida uma da outra. Primeiro cafeína, caralho, depois mistura álcool. Mistura os dois, né? Cara, tem a galera que é assim. Eu misturo os dois. Como é que chama aquele... Show. Depois faço um drink. Chama alcoolismo, tá? Como é que chama? Irish coffee. Irish coffee. Irish coffee. Entendi. Só aceito se o Mad Sweeney me entregar pelado. Nossa, que lindo. Beijo, Mad Sweeney. Eu só aceito se o Mad Sweeney, do American Gods, o ator, o Pablo Schreiber, trouxer pra ele o Irish Coffee e ele, o Pablo tem que estar pelado. Porque na minha imaginação ele tem um membro digno da Lance Jodin. Que nem o... Padrão e frite de qualidade. Meu Gungnir. Muito bem. Vamos lá. Venâncio. Acho que o meu também é café seguido de álcool. E pra ficar doidão magicamente, eu acho que pomada de voo. É, mas o Venâncio nunca te ofereceu nada, não? O Venâncio já me ofereceu várias paradas, mas não é essas ilegalidades, né? Mas o Venâncio, por exemplo, o que ele costuma tomar? O Venâncio é um cara com mente aberta, experimenta um monte de coisa, mas não usa nada regularmente. Entendi, é só experimentação. É. Cogumelo. Cogumelo o Venâncio gosta muito, mas não tem muito acesso. Entendi, se tivesse um amigo. Olha aí, ó. Uma maconha, o Venâncio usa? Não. Não? Não, o Venâncio não gosta. Entendi. Heroína? Não? Não. Não? Opioides? Não, mas ele tem curiosidade. Tá bom, vou O Venâncio já tomou morfina no hospital e ficou doidão. Olha. Morfina é muito legal, cara. Morfina não é legal, gente. É legal, cara. Não é. Não é legal. Cultive suas próprias papoulas. Ela deixa a vida muito tolerável, mano. Não. Tá bom. Você já tomou Rivotril, cara? Eita, já filho. Sabemos o do Leão da Proerd aqui. Leão da Proerd. Tome remédio que vendem na farmácia. Cara, Rivotril é uma coisa... Cara, que foi Deus que fez aquilo. Porque é uma coisa assim, você não deixa de ficar pistola. Você está pistola. A pessoa está falando uma pó de merda pra você e você está muito pistola. E você fica pensando, caralho, por que, que eu não quero matar essa pessoa? O que está acontecendo, cara? Nossa, que coisa sensacional. Eu quero agora passar uma moção pra todo mundo. Vamos abrir uma vaquinha para comprar Rivotril Fugola, que eu acho que acabou a receita veia, dele. Né? Na veia vai tomar o Rivotril. Juliana. Oi, queria contar que uma vez eu fui pro hospital, eu tava com muita, muita, muita cólica. E aí me deram Buscopan e eu fiquei louca de Buscopan. E as enfermeiras do pronto-socorro riram muito de mim. Deve ter sido muito engraçado, porque elas passavam por mim rindo. Que eu fazia, eu olhava pra minha mãe e fazia assim. E a Ju, Buscopan, velho. Né? Sim, Buscopan. Então, eu fui criada dentro de um hospital. Buscopan, você dá um Buscopan pra pessoa? Do jeito que você falou, parece que seus pais tiveram câncer e você ficou... Não, eu fui criada dentro do hospital porque meus pais são médicos. São médicos. Ah. Então, você fica na sala de espera ali, sei lá, quem vai fazer endoscopia... E dão um Buscopan às vezes pra pessoa. E ficam as pessoas que nem aquele meme do cara... É, minha arte! Roberto Brito! Felipe! Smith! Cara, fica a gente... Quantos anos você tem? 16? 18! Faça uma ideia do que vocês estão falando, nossa, bicho. Eu preciso mostrar. É maravilhoso. Então. É um vídeo maravilhoso. É, link no, com tá certeza vai estar tá muito link no post. O menino tá louco de rir. Mas pomada você usa também? Primeiro, café, obviamente. Segundo, pomada. Dentro da categoria pomada, os dois mais usados, trombeta e absinto. Mandrágora, porque tá caro. Tá meio difícil de comprar mandrágora, né? Mandrágora tá caro, gente. Tá muito caro, gente. Se você quiser me mandar de presente, pode mandar. Então, e vai que, né? Vai que cola. E foi dessa vez que eu fui pro hospital e eu fiquei retardada de Buscopan. Foi legal. E absinto? Você tem o fornecedor aí, depois passa o fornecedor pra mim. Tá bom. Passo. Marcos Keller. Açúcar. E o Márcio Kleber? e tudo que há de bom. Não, o meu principal é açúcar mesmo, cara. Eu tenho uma parada, tipo assim, o médico já falou isso há muito tempo, falou, de vez em quando ele vai ter um pico de precisar de açúcar, tá ligado? E ele vai caçar açúcar. Desde moleque. Aí essa semana, meu pai, tava na casa do meu pai, né, ele consertou aquele bagulhinho de medir... Insulina. Insulina, né? Não, não é de medir... Medir glicose. De medir glicose. Aí ele botou no dele lá, 97. Aí botou no da minha mãe... 85, aí botou meu tipo 40, tá ligado? Caralho, que... Aí eu olhei assim e falei, ah, isso explica essa vontade de comer trufa, tá ligado? Aí você bate a trufa, sobe de novo pra 70, tá ligado? Que o normal é de 70 e 100, acho que é essa que é a parada. 100 já tá meio alto. É. Depende... Tem que ficar abaixo de 80 se você não for diabético. É. Então, e depende que horas você mede, né? Antes de comer, depois de comer, tem esses rolês. Isso foi antes do almoço, tá? Mas tava bem baixo mesmo, pra depois do almoço, tá bem... antes do almoço tá bem baixo. Você não tá assim meio balão, não? Tipo... Então, não sei, né, cara? Porque eu já tô num ponto assim que eu não sei. Faz. Porque ela já mora fora da casinha. E o Márcio Kleber, o que ele consome? E aí que tá a parada. Eu tenho uma baixíssima tolerância a álcool. O Márcio Kleber. Márcio Kleber. Ah, é, o Márcio Kleber. O Márcio Kleber tem uma baixíssima tolerância a álcool, igual a mim, inclusive. Tem. Fica vermelhinho, Márcio Zóio Kleber. Fundo, só um bagaço. O zoinho meia fase, assim. Mas ele tá tentando. Fica facinho, facinho. Ele fica a dica. Ele continua tentando, né? Se esforçando pra melhorar nesse caminho. Márcio Kleber não gosta de maconha, não é muito chegado. Se tiver, ok, mas não é muito chegado e não, jamais vai levantar a bunda pra ir atrás, mas nem que a pau. Tabaco é legal e tem um uso interessante. Verdade. Se você quiser usar. Tem um uso interessante, especialmente se for cigarro de palha. Esse cigarro de palha tem um uso interessante pra se colocar, mas principalmente acho que pra uso magístico, bêbado de ar. Respiração é uma coisa que funciona muito com Márcio Kleber. Muito mesmo. Entendi. Respirem bem, criança. Shelly. Grola. O Grola já falou tudo que ele queria. Grola da Proed, cara, não usa eu nada uso disso. A mais desgraçada, a que mais vicia, a que é mais foda você largar o vício. O nicotina. Eu vou falar uma parada aqui. Que, puta, é foda pra mim estar falando isso. Mas quando eu era moleque, eu sempre ouvia, meu, você vai se viciar nessa merda, você vai se viciar nessa merda. E você sempre vai naquela vibe de, puta, vou o caralho, vai se foder. É a porra mais desgraçada que tem pra você largar. Eu já tentei 1 milhão de vezes, eu não consigo. A última vez, inclusive, quem me indicou foi o Eric, o marido da Ju. Falou, meu, uso vape, começa a usar vape não nicotinado e tal, caralho, é 4, e não adianta. Deu um pico de estresse, você abraça o cigarro e vai. E, cara, pra mim, tá impossível. Tem hora que eu tô de saco cheio, eu falo, puta, mano, eu não aguento mais fumar, mas você tem que fumar. Tá Leão da Proerd mesmo, né, cara? Ele tá Assunção Forma Deus, Leão da Proerd. Já sei qual vai ser a vitrine desse episódio. Tem que ser o Leão da Proerd. Olha a cara do André de fazer essa porra. Eu vou fazer um Leão da Proerd da tribo de Já. Olha aí. E aí, Shelly? Cara, eu tô usando muita coisa. Eu tava pensando aqui, né? Café, sempre. Mas eu entrei numa menopausa precoce. Com 36 anos, eu entrei na menopausa. E aí tem os calorões, gente. Tem muita coisa que é ruim nessa vida, mas esse calor de manhã, de noite, de tarde, você não dorme. Então eu tô tomando hormônios que os médicos recomendaram. E agora que eu consegui acertar. Então de manhã eu tomo um remédio de tireoide. Eu passo um creme, que são esses hormônios pra menopausa. Eu, no momento, tô tomando também um outro negócio pra garganta. Então, quanto de toma muita coisa. Tô sob muitas substâncias. Para magicar... Pra sobreviver, mas pra magicar, fiquei pensando aqui, eu não uso substâncias. Hoje em dia é bem difícil, um chazinho de vez em quando, tipo de capim-limão. Me bate um barato louco com capim-limão. Isso porque você tem uma relação com a planta, né? É, talvez porque tem uma relação com a planta. Mas coisas que eu gosto muito de fazer, eu gosto de dançar forró, dança com outra pessoa, eu sou muito forrozeira. E gosto de gozar. Num sentido ou outro. Tô falando dessa coisa, entendeu? Então, se a gente for falar de... Então, essa coisa sensorial do corpo é muito importante pra mim, pra me conectar com outras esferas de tudo. Pra magicar, eu preciso expandir por esses lugares. Tudo assim. A ver com teatro também, né, cara? Essa coisa do físico, né? Da expressão. Total. Né? Tudo a ver com teatro. Gente, eu preciso de gente, eu preciso trocar, eu preciso criar, eu preciso dar aula. Se tem algo gente, que eu não gente, preciso minha. Nessa vida, é gente. A gente é o oposto, né? A gente é muito oposto. Eu odeio café. Odeio gente. E a gente trabalha junto, né, amigo? Isso aí dá super conta certo. Conta pras pessoas, dá muito certo. Entendi. Aí, segunda-feira, eu tô demitido. Ah, é muito bom. Alguém quer dar uma última mensagem de eu encerrar aqui essa bagunça? Oi. Não usem drogas. Não usem drogas. Quem tá eu tenho uma mensagem. Mas se forem usar, me chamem. Cuidado. Pensou, não, né? não. Eu vou falar uma coisa assim... Acho que todo mundo já ouviu, mas não custa falar de novo. Mesmo que alguém te convide pra algum rolê desse que tenha a ver com planta, eu tô numa vibe estudante herveira e a gente vai vendo umas coisas, cara, que é muito foda. Então, assim, mesmo se lá no fundo você souber que você tá indo só pela noinha, respeita o espírito da planta, sabe? Não fica zoando enquanto a galera tá tomando, não fica atrapalhando a experiência do outro. Vai lá, você quer ser noinha? Vai lá, senta e curte a sua noinha. Porque nesses locais, não importa se é ayahuasca, se é jurema, sempre tem alguém que quer ir just for the lols. Ah, vou ficar loucão. E essas pessoas geralmente atrapalham a experiência das outras. Então, se você for, respeita o espírito da planta, finge que você tá respeitando o ritual, senta lá quieto e faz a sua noinha pra você. Não fica assim, não fica narrando as quatro vezes, eu tô muito doidão. Não, mano. Faz aí quieto e respeita o espírito da planta. Isso é muito importante. Porque esse lance de estudante herveiro fala muito do tipo, um dia, quando você desrespeita o espírito da planta, um dia você vai precisar dele e ele não vai estar lá pra você. Você vai consumir e ele não vai estar lá. Porque você jogou isso no lixo. Uma hora ele vai falar, pra que que eu vou voltar? Não tem obrigação nenhuma. Você não é rasta. Você não sabe nada do rasta. Você é só um maconheirinho. Obrigado, Leão da Proerd, mais uma vez por essa adição incrível, maravilhosa. Ai, caralho. Morreu. Que bote que eu tô encerrando agora. Obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Muito obrigado a você que tá escutando ao vivo, ninguém, porque deu problema no Hangout dessa vez, mas você que tá escutando o podcast. E a todo mundo dessa mesa maravilhosa, nossa convidada excelentíssima, Shaylee. E aquilo. Ósculo no bode, praise the sun pra todos vocês. E o pior é que eu tenho dread, né, cara? Pra mim que você tá falando essas coisas, eu fico uma puta. Macaco tava com a maconha. Macaco tava com a maconha. Ah. Aí o macaco chegou pro lagartixa e falou assim: Lagartixa, tô com um bagulho muito louco aqui, lagartixa, um bagulho mó da hora. Lagartixa, é mesmo? Que é esse bagulho aí? Falou, tô com maconha. A lagartixa falou, vai, sente essa porra. Aí o macaco, pro, fumou pra caralho, esticou pro lagartixa, falou, toma lagartixa. A lagartixa foi lá, caralho, macaco. Aí o macaco fumou mais, a lagartixa fumou mais. O macaco é maior, ele fumou bem mais que a lagartixa. A lagartixa olhou e falou assim, eu vou ali beber um pouco d'água. Aí a lagartixa desceu, bebeu um pouco d'água. De repente ela foi, desceu. Aí chegou o jacaré. Aí o jacaré chegou e falou, e macaco, o que você tá fazendo? Aí o macaco olhou e falou, tá porra, lagartixa, bebeu água pra caralho. Jesus. Isso aí, gente. Obrigado, é isso. Voltando aí. Voltando então, não, porque o carro da pamonha tá aí. Alucinações e visões. Ah, não dá. O carro da pamonha já passou.